ouvir. Se liga você também, porque futebol é na Tupi. O garotão da galera, Luiz Penido, tem no seu grito de gol muita paixão, muito amor. Luiz Penido, o garotão da galera. Meu Deus do céu. Tem no seu grito de gol muita paixão, muito amor. Luiz Penido. Ele. Sempre ele. O mais querido, Luiz Penido. Luiz Penido. Mais ondas do rádio no Super Futebol pela Tupi. Oferecimento açaí, atacadista, tudo a ver com seu verão. Sim, saúde, conheça o programa Sem Special Life para doenças crônicas. Team Cliente Team Black vai para o Marrocos com WhatsApp e Instagram grátis por 7 dias. MedLeven, há 20 anos cuidando da saúde dos brasileiros, há 20 anos superando expectativas. Altese, peças automotivas, e na Altese a peça mais importante é você. PixBet, com apenas R$1, você lança sua bet, acesse pixbet.com. Sinaf Seguros, faz que nem os boletos, sempre vença. O Sinaf está pago. Outcar Proteção Veicular, você cuida de quem ama e nós cuidamos do que é seu. Medeiros de Moraes Madeiras, 80 anos de bons negócios pela Tupi, galera. A Super Rádio do Brasil, a Tupi, tem o Tupi. Você vai curtir. Tem Mengão, queridão, tem palhinha do Apolinho. O Apolinho se garante sozinho. Ele é o mais importante analista do futebol. O Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil. O supremo ídolo, o nome máximo do rádio. O maestro do rádio brasileiro, Apolinho, Washington Rodrigues. E ele traz na Tupi, tem o Tupi, a palhinha do Apolinho. Boa tarde, Penido, companheiros, amigas e amigos da Tupi, torcida rubro-negra. Vamos à luta! Vamos, Mengão! É hora de chegar, galera! O Flamengo tá na decisão! Se ganhar hoje do Al Hilal, provavelmente contra o Real Madrid, que enfrenta um adversário tão mais fraco que ele, mas é o tal negócio. Pau na mulambada, como diz o Apolinho, senão a mulambada dá aquela surpresa e tal, e aí gelinho na barriga. O Real Madrid não pode dar mole, como o Flamengo não pode dar mole hoje aqui. Tem que ganhar o jogo, esse jogo da cidade de Tanger, para decidir o título em Rabat, na capital do Marrocos, no próximo sábado. E você se liga, e você curte tudo isso na Tupi, teu Tupi, a maior rádio do Brasil. Com o seu verão. Toma. É verão, 40 graus, no asfalto ou na favela. Sol a pino no cangote, mas a vida é... É bela. Ai, delícia. Baile funk tá bombando, multidão pra todo lado. É aí que eu te pergunto. O Sinaf tá pago? Tamo junto. Sinaf tá pago? Liga agora, 0800-702-9930. Sinaf Seguros, melhor fazer. Sinaf tá pago? É nóis! Edilson Silva. Ano novo, vida nova. Pensando alto? Faça como eu. Venha para Alticar. Planejamento, organização e revisão de tudo que ficou no ano velho. Tudo isso você só tem com a tranquilidade se o seu patrimônio estiver protegido pela Alticar, com assistência 24 horas para seu veículo. Pense grande, pense forte, pense alto. O ano começou e requer pensamento alto mesmo. Venha para Alticar. Proteção veicular. 24 horas de assistência. Faça como eu. Ligue 2042-3442. 2042-3442. Alticar. Neste mês tem promoção na Medeiros de Moraes Madeiras. Portas e compensados com super desconto. Medeiros de Moraes Madeiras, 80 anos de bons negócios. Tradição em madeiras, compensados, rodapés, portas e janelas e muito mais. Rua Frei Caneca 35, Centro do Rio. Medeiros de Moraes, a melhor opção em madeiras no Rio. O Assim é o Plano do Rio. Assistência médica odontológica em ampla rede própria e credenciada. Há mais de 30 anos cuida da saúde do carioca com qualidade médica reconhecida e atendimento humanizado. Programa de medicina preventiva Assim Special Life. Hipertensão, diabetes, emagrecimento saudável, problemas na coluna, saúde mental e bebê. Assim, saiba mais em assim.com.br e no blog vivaassim.com.br. Ligue 2102-5555 ou fale com seu corretor. Futebol é na Tupi, o Expedido. Mais ondas do rádio tabelando com Apolinho. Apolinho se garante sozinho. Apolo, você tem uma definição muito clara e muito inteligente, como sempre, que o adversário é para ser vencido pelas forças de quem tem mais força. Mas tem que empregar seus esforços para isso. E o Flamengo pega um time, eu até conversava com o Heleno Rotai há pouco. Ele tem 13 títulos de Copa, ele na Ásia é um time fortíssimo, o investimento é alto. Embora o Michael hoje esteja no banco, deve entrar provavelmente. Esse Vieto, que foi um jogador revelado na Argentina, comprado por 20 milhões de euros. E depois de rodar em alguns times, foi trazido para o Al Hilal por 8 milhões de euros. É um time que para bobo não serve, se engalou no ataque é um problema. O Vieto é outro problema. O Flamengo é muito superior. Mas para ganhar tem que jogar, né, Apolo? Olha, eu tinha muito medo desse jogo e torcia, até o Jorge Rodrigues, nosso querido amigo, que é um grande amigo nosso, grande conselheiro, benemérito, grande benemérito do Flamengo, torcedor ilustre do Flamengo, o empresário da Triunfo Logística e da Odeluan, ele perguntou para mim, você vai torcer para quem no jogo passado, o Casablanca e o Al Hilal? Eu falei, eu vou torcer para ter empate no tempo normal, confusão em campo, expulsão, pênalti, prorrogação e pênalti. E o pacote foi completo, aconteceu isso tudo. Isso favoreceu muito o Flamengo, porque o Flamengo fisicamente está defasado em relação ao Hilal, bem defasado. Eles estão em ritmo de competição. O Flamengo cometeu erros primários aí na sua preparação. Primeiro deu 50 dias de férias, depois não soube administrar o tempo que teve. Esse treinador botou juvenil, botou time alternativo, jogadores que precisavam jogar no jogaram, Gerson, Felipe Luiz e o próprio Varela, o Pulgar, ficaram sem ritmo nenhum de jogo. Então o Flamengo fisicamente está defasado. Agora, o esforço que esses caras fizeram no jogo passado, né, para conseguir a classificação, parte não nivelou. Eles ainda estão, você vai ter uma ideia, tem esse Carrijo, esse jogador do Al Hilal, esse cara saiu de maca, foi carregado, estava achando que ele ia para a ambulância, da ambulância para o hospital, ele está em campo para jogar. Quer dizer, como eles estão em ritmo de competição, a recuperação é mais rápida que a do Flamengo. O Flamengo tem problemas com o Everton Ribeiro, que está mal fisicamente, o Arrascaeta convive com esse problema de pubis, faz tempo, ele não fez nada no período de férias, na volta para o trabalho, ele teve que fazer um trabalho regulado, muito mais leve. Ele está visivelmente fora de forma. O próprio Pedro não está no 100%. O meio de campo do Flamengo sofre muito porque a recomposição do Flamengo é lenta a partir do momento em que o jogo vai caminhando. A temperatura está favorecendo também porque não está calor, né? Está até frio. Mas se tivesse mais quente seria pior ainda, porque o Flamengo a partir dos 15, 20 do segundo tempo começa a ter dificuldade para carregar a mochila. Então, esse é o problema que o Flamengo tem. Tecnicamente, individualmente, o Flamengo é bem melhor. Agora, o Flamengo enfrenta dificuldades que ele mesmo criou. Falou Apolinho, Apolinho se garante sozinho. Já já, um papo do Mengão queridão também, com o Marcos Coelho, aqui na Tupi. A Tupi é a super rádio do Brasil. PixBet é a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Também, com apenas um real, você lança sua bet e se ganhar, saca a grana rapidinho via Pix. Tudo sem complicação, nem burocracia e com suporte humanizado 24 horas. Aproveite as melhores cotações do mercado com o saque mais rápido do Brasil. Acesse agora mesmo a pixbet.com e depois é só correr para o abraço. A TIM, patrocinador oficial do Clube de Regatas do Flamengo, está com benefício imperdível para você compartilhar toda a emoção do Mengão em tempo real. Cliente TIM Black tem mensagens de WhatsApp e Instagram grátis por 7 dias no Marrocos. É isso mesmo, nação rubro-negra. Agora a sua paixão será compartilhada com ainda mais possibilidades. Venha para a TIM e aproveite. Saiba mais em tim.com.br. Amigo reparador, fique tranquilo. Você encontra tudo o que precisa nas lojas da Altese, inclusive toda a linha de importados. São mais de 30 anos levando qualidade com bom preço para você. Altese Peças Automotivas, lojas na Penha, Barra, Recreio, central de atendimento 2122-5333. 2122-5333. Na Altese, a peça mais importante é você. Minha gente, se liga nessa dica. Se a temperatura aumentar, não dê bobeira. Corra para casa e vídeo e peça o termômetro MicroLife Dual Mode da Mad Levinson. Só o termômetro MicroLife Dual Mode tem tecnologia para medir a temperatura pela testa e pelos ouvidos e foi desenvolvido pela MicroLife, líder mundial em equipamentos para a saúde. E você encontra o Dual Mode MicroLife em todas as lojas da Casa e Vídeo ou pelo telefone 4002-3535 e tem pelo aplicativo ou pelo site www.casevideo.com.br. Termômetro MicroLife Dual Mode, um produto com qualidade garantida pela Mad Levinson. Tupi, o show do futebol. No Açaí Atacadista tem tudo para você curtir o verão com muita qualidade, variedade e preços baixos. Vambora, verão, usar no Açaí. Morário Brasileiro, 4 horas e 56 minutos. O Açaí é o seu plano de saúde, assistência médica e odontológica para todas as idades. O Mengão vai jogar com uniforme titular. Camisas em vermelho e preto, listras no sentido horizontal, calções brancos, enquanto a camisa do Al Hilal é toda branquinha. Aqui Tupi, compressas cirúrgicas que não causam dor quando precisam ser removidas. Curativo em compressa cirúrgica da Mad Levinson e da Proxel. 4 no Rio, 15 e 56. Com a diferença do fuso horário do país, sempre tem, né? E na África, não é diferente. Marrocos é o país africano. A PixBet está arrebentando também. Com apenas um realzinho só, você lança sua bet. Tem o saque mais rápido do mercado. Faça como eu faço. Acesse pixbet.com, girando nas ruas do Rio. Diogo Sampaio com a galera do Mengão. Ele é fera do timaço de jornalismo liderado pela Márcia Finho. Alô, alô, Diogo Sampaio. Fala, Penido, eu tô pelo centro do Rio de Janeiro para saber da torcida flamenguista a expectativa para este jogo de daqui a pouco, a estreia do Mengão no Mundial de Clubes em busca do bicampeonato. Eu tô aqui com o Nilton do meu lado. Nilton, tá confiante para esse jogo? Arrisca um placar? 100% confiante, arrisco o placar de 2-0 Mengão e vamos para esse bicampeonato, se Deus quiser. Quem faz os gols? Quem o Penido vai narrar? Gabigol sempre, né? E o Queixada, nosso querido Pedro aí, que é o meu codinome na minha pelada. Olha, não é querendo agorar não, mas e se por acaso não der, não viesse bicampeonato e o Vitor Pereira? É, o Vitor Pereira nós teremos que pensar, porque realmente vai ser algo a ser discutido com certeza. Então é tudo ou nada, né? Tudo ou nada, meu irmão, tudo ou nada. Mas vamos com tudo, Mengão campeão. Penidão, aquele abraço, sou seu fã. Obrigado. Vamos com tudo aí, Mengão campeão, com certeza. Tá aí a confiança do Nilton e da torcida flamenguista, Penido. Valeu, garotaça! Ah, galera, chegando as faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. O Sinap tá pago. Sinap Seguro 0800 702 9930. Tupi, teu Tupi. Nação rubro-negra, cliente Team Black no Marrocos, com mensagens no WhatsApp e Instagram grátis por 7 dias. Compartilha essa emoção. Alticar, proteção veicular, você cuida de quem ama e nós cuidamos do que é seu. Tese, peças automotivas, compra pelo site, retira em nossas lojas, Penha, Barra, Recreio. Não Tese, a peça mais importante é você. Escalando no Mirando Flamengo e ao Hilal, super craques da Tupi, vem aí. Ficha do jogo. Santos é o goleiro número 1, na lateral direita, número 34, Mateuzinho. A dupla de zaga tem 23, Davi Luiz e 4, Léo Pereira. Na lateral esquerda, número 6, Ayrton Lucas. Meio de campo com 8, Thiago Maia. 20, Gerson. 7, Everton Ribeiro. E 14, Arrascaeta. No ataque, 9, Pedro. E 10, Gabigol. O técnico é Vitor Pereira. Futebol é na Tupi. Um é o goleiro Almayuf, lateral direita 66 com Abdurrahmi. A dupla de zaga tem 20 anos e 5, Al-Bulawi. Na lateral esquerda, o Khalifa Al-Dossari com a número 4. Meio de campo com 6, Cuédia. Número 29, Salem Al-Dossari. 19, Carilho. E número 10, Vieto. Mais à frente, 9, Galo. E 17, Marega. O técnico é o argentino Ramon Dias. O trio de arbitragem vem da Romênia. Apita István Kovács, auxiliado por Vasile Florin Marinescu e Mihai Ovil Artene. O VAR é da Espanha, com Juan Martínez. A bola vai rolar e a Tupi vai dar um show de emoção. Do açaí, atacadista tem tudo pra você curtir o verão com muita qualidade, variedade de preços baixos. Vão para ver usar no açaí. Assim é o seu plano de saúde, assistência médica e odontológica para todas as idades. Compressas cirúrgicas que não causam dor quando precisam ser removidas. Curativan, compressa cirúrgica da Med Levinson e da Proxel. Galera, a Pixbet está arrebentando. Também com apenas um realzinho só, você lança sua bet e tem o saque mais rápido do mercado. Acesse pixbet.com. Agora, seu povo, pede o mundo de novo. É mundial, é Mengão, para o Tupi. Rolou a bola, galera. Saída é dada com a primeira bola na ponta canhota. Ayrton Lucas foi pro lance junto com a Arrascaeta. Os dois foram, nenhum pegou. Ela vai embora, ela vai para fora, saindo pela linha lateral do gramado. Lance de mão, quem prepara então é o Abdurrahmi. Ele vai botar a bola em circulação, ele vai recircular a bola, pinga. Volta pro Flamengo, pinga no terreno, Gabigol dá um toque para trás, mete a cabeça, Mateuzinho. Soltou pro Everton Ribeiro, procura a entrada da grande área, bate na zaga, volta no meio, pinta pro Gerson. Ele abre na ponta esquerda. Ayrton Lucas vem pelo setor, tira a onda de ponta esquerda, domina a bola, volta na meia, combina a jogada, procurou outra vez o meio de campo, bateu o Thiago Maia, jogou para a entrada da grande área, chegou a cobertura do Marega. Ele estava lá recuado, buscou bola, rolou na zaga, entregando de primeira para Yang. O coreano manda a bola pelo meio do campo do time da Arábia Saudita. Ele recolhe, vira para o Sala na ponta, apanha a bola Salem, ele bota no terreno, dominando camisa número 20, fazendo domínio de bola. E o Salem botou a bola para lá, empurrou na defesa, toca a bola, recebe na devolução, tenta outra vez agora com o Yang, o camisa número 20 dominou, a bola parou, prendeu, voltou pro goleiro, vai defender o Al-Mayouf, goleiro, bota a bola pra rolar girando na ponta canhota, tentativa com Salem, corre na cobertura, vem o Mateuzinho primeiro, boa garoto, ganha pro Mengão, toca na entrada da área primeira, a bola é recuada, Davi Luiz convocando o goleiro do Flamengo. Santos pega a bola, domina na zaga, sai jogando com o Léo Pereira, ele brota com a bola dominada, dá tratos a ela, botando no terreno, vem na altura da linha lateral da área do Flamengo, andou para trás que nem seria de marcha ré, parceiro, tocou a bola, mas era estratégico o recuo dele, a bola foi roubada. Entretanto, vem o time do Al-Hilal, pressionou a zaga, saiu o goleiro misturado com o Mateuzinho, pingou, houve falta, o árbitro parou, vai dar pênalti, contra o Flamengo. Indiscutível. O Romeno vai dar pênalti contra o Flamengo, Wagner Menezes. O detalhe do lance, Mateuzinho errou o tempo da bola e aí foi tentar fazer o corte e chegou empurrando o jogador da equipe adversária. O camisa 10, Vieto, foi derrubado. Pênalti claro, o árbitro em cima do lance confirmou o apelido. Mateuzinho, é uma questão de interpretação. Ele veio, chegou trombando. O árbitro pode entender que ele foi na bola, errou, ou que ele foi no corpo do adversário. Foi o que ele entendeu. Entendeu que foi pênalti, parou e marcou, Paulinho. É, mas infelizmente ele foi mal na jogada. Primeiro chegou atrasado. E segundo ele usou, empurrou. Você não pode empurrar, sabe disso, dentro da área principalmente, no início de jogo. Olha que desastre, rapaz. O Vieto é o craque do time. Foi ele que sofreu o pênalti. Vamos ver quem bate, quem tá ajeitando a bola para fazer a cobrança é o Marega. Ele tá juntinho da bola e Galo vai lá desejar boa sorte ou vai tirar ele dali, hein? Tirou. Quem está agora com a bola na posição de cobrador é o Salem Aldavassari. Preparado, arrumando a cobrança. Ele ajeita a bola. O árbitro vai lá, o Romeno. Será que ele conseguiu falar com o Santos o que ele queria? Romeno tem laser na cara do jogador que vai bater o pênalti. Ele está preparado. Salem vai para a bola, ajeitadinho. Aldavassari, Salem Aldavassari, pênalti contra o Flamengo. No quarto minuto do primeiro tempo, ele partiu para a bola. Pé direito apontou, atirou, guardou. Gol do Arrilão. Arrilão sai na frente. Hashtag deu ruim. Bateu e guardou. Gol do Arrilão. Salem Aldavassari. Camisa número 29 no pênalti. Mateuzinho cometeu pênalti no Vieto, ele bateu e guardou. E foi no cantíssimo. Cobrança realmente indefensável, bateu bem demais. Ralão Mengão, Baratubão é Arabão. O couro come no Marrocos. O placar agora diz: Al Hilal, eles vão bem, obrigado. Nós não, eles têm um gol. Zero. Wagner Menezes, a cobrança foi muito bem feita. Exatamente, canto baixo direito, Santos foi no lance, se esticou todo e não conseguiu defender. Perfeita a cobrança do Salem, abrindo a contagem. E um detalhe, na Copa do Mundo ele fez gol na Argentina. Ou seja, esse cara não treina em jogos decisivos. Al Hilal, 1 a 0, garotão. 1 a 0 no placar, para abrir a agenda aí no plantão Tupi. Vinícius Gama, eu quero te ouvir. Benita, esse foi o primeiro gol do Salem Aldavassari, o segundo do Al Hilal. 7 gols tem o Mundial de Clubes da FIFA, Penido. Quando tentou de novo, a escapulida do jogador que era o Ígalo. E o Marega estava dando também cobertura do bravo Davi Luiz. Apolinho, o problema do preparo físico do Flamengo aí, esse cara acabou de dar um pique violento e o Davi Luiz chegou lá de sirene ligado, hein, Apolinho? É verdade, não, essa é a diferença. Agora, você vê, os dois times, enquanto estão oxigenados, estão correndo. O Flamengo também está correndo no início. Aliás, a proposta do Flamengo era correr mais no início para ver se conseguia marcar na frente. Infelizmente, aconteceu o contrário. Os caras estão chegando, estão em cima, estão animados. O Flamengo tem que ter calma agora, botar a bola no chão, se reorganizar e não se abater com o que aconteceu. Jogar o jogo, ainda dá tempo. Falou, Apolinho. Apolinho se garante sozinho. Já, já. É, dale, dale, Mengão. Vamos virar, Mengo. A bola volta pra zaga. Quem domina é o Abdul Hamid. Ele manda a bola longa na ponta direita, mas o passe dele é torto. A bola sai enviesada, vai embora, vai pra fora. Pela linha lateral, perrengue do Mengão. Tomar o gol com 4 minutos do primeiro tempo. No pênalti cometido pelo Mateuzinho sobre o Viega. Nas altas pressões do time do Al Hilal. Partiu para dentro, abriu o placar, o Flamengo agora tem uma estada um pouquinho mais comprida, mas eu boto fé nessa rapaziada. Conferindo para você no horário brasileiro, são 4:08, galera. É a hora certa, Tupi, para você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Cravadões, galera, no primeiro tempo, 7 minutos e 7 do primeiro tempo. Em Tanja, no estádio IBN Batuta, semifinal do Mundial de Clubes. E o placar aqui pelo Tupi diz... Al-Hilal tá bem no placar, bem obrigado. Pra eles, né? Vão 1 a 0. Mengão, queridão, Zerinho. Super Rádio Tupi. A Super Rádio do Brasil. A bola volta então para o time do Al-Hilal. Tenta uma esticada longa na ponta direita para o Igalô. A bola foi embora, a bola vai para fora. É lateral para o Flamengo bater. Ayrton Lucas manuseia. Flamengo não pode se abater com o gol que levou. Tem que mostrar sua superioridade. Virar o placar para chegar à decisão sábado. E aí o seu povo pede o mundo de novo. Vamos lá, Mengão, abençoando essa jogada. Vamos lá, papai do céu, jogando com o Mengão. Vem bola dominada pela zaga rubro-negra. Apanha Léo Pereira, ele combina com o Davi Luiz, bota a bola no chão, brota com ela dominada na intermediária, tá no campo de defesa pelo Flamengo, rola para Thiago Maia, procura contato na ponta, abriu o Mateuzinho, pediu, recebeu, dominou, encostou, tocando o bola onde está colocado o Gerson. Combina, volta para o Mateuzinho, ele vira para a ponta direita, Mengão atacando, opa! O zagueirão chegou e arrepiou, derrubando o Mateuzinho. A falta. Marcos Coelho contigo mesmo. Derrubado na ponta direita. A falta foi do Albulai. É uma boa oportunidade para um lançamento em direção à área. Flamengo que até agora não atacou. Al-Hilal está vencendo por 1 a 0. Arrascaeta na bola, Penido. Preparado o Arrasca. O Apolinho lembrou muito bem. Ele vem lutando com o problema de pubis. Não pôde parar para o tratamento por causa da Copa do Mundo. E é o único que está rigorosamente perdoado pela falta de ritmo, que ele vem jogando com problema e já faz bastante tempo, mas ele é um gênio de bola, tudo pode. Arrasca, levanta a bola na boca do gol, sobre o ataque do Flamengo, testou pra fora, Pedro, a bola sai à direita do goleiro, Marcos Coelho. Ele agradece ao Arrascaeta porque o passe foi perfeito, mas o Pedro longe não conseguiu colocar força e direção na bola, ela saiu à direita do gol do Al-Mayouf. 1 a 0 ao Ali, Penido. 1 a 0 ao Al-Hilal, ao Ali é o Tejido. O gol foi feito pelo garotaço Salem, Aldav Sari. Aldav Sari. Pra quê, né? Bom, mas tá 1 a 0 pra eles. Apolinho, nesses 9 minutos e meio de jogo, o que, que já deu pra observar, Apolo? Não, foi muito azar o Flamengo, a falha do Mateuzinho, e isso comprometeu emocionalmente o time, que ainda não se achou. Depois que tomou o gol e levantou a torcida que torce a favor do Al-Hilal, tá botando fogo na palhoça aí. E o time do Flamengo tem que se acalmar, tocar a bola tranquilamente, tem muito jogo pela frente, e fazer valer a sua superioridade técnica individual. Fisicamente o time deles sobra. Que é melhor, hein? Então é isso aí. Dá pra botar fé, porque melhor ele é. É o Mengão, queridão. Parte com o Mateuzinho. Levantada a bola pra ele. Ergue a perna para a bola, bota no terreno. Rola rasteirinho, queimando a grama, entregando pro Davi Luiz na zaga. Léo Pereira pede mais centralizado. Ele dá um toque no recuo. Gabigol bate na bola. Toca pra Léo Pereira. Procura o cruzamento. Muda na direita pra Mateuzinho. Amaciou, botou na fogueira. Flamengo vai correr pelo meio do campo com Everton Ribeiro. Não deu tempo de chegar. Aparou na cobertura. Thiago Maia chega pra dominar. Mateuzinho, bota pra rolar a bola outra vez ao Thiago Maia, tá no campo de defesa intermediária do Mengão, queridão. Ele solta pra Gerson, combina na frente, manda a bola pra Arrasca, vira pra canhota, entregou pra Ayrton Lucas, um drible sensacional, ganhou do primeiro, botou na entrada da grande área, caiu a bola, rolou pro Pedro, Gabigol meteu de novo pro Pedro, salvou a zaga, tira, dá uma puxeta, rebate outra vez o time do Al-Hilal, mas na carga o Flamengo fez falta. E aí parou geral, o homem tava lá, viu, parou, mas papará, Davi Luiz, fez falta no Igalô, para tudo, Coelho. Chegou atrasado, falta por trás, detalhe no último lance, ficou no detalhe, boa troca de passes do Flamengo no campo de ataque. Al-Hilal está vencendo por 1 a 0, ao Al-Hilal, que joga amanhã com o Real Madrid, Penê. Al-Hilal joga com o Real Madrid amanhã, para saber quem pega o vencedor desse jogo aqui, que será, se Deus quiser, o Flamengo que vai virar esse jogo aí. Vamos lá, Mengão, vamos virar. 4:12 no horário brasileiro, 4:12 é a hora certa, Tupi, pra você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Minutos e 45, primeiro tempo de partida na semifinal do Mundial no Marrocos. Thiago Maia recebeu bola na intermediária, trabalhou na ponta direita com Gerson, recuando um pouquinho. Eu confiro para você o placar aqui no Tupi, diz... Al-Hilal tem um. 0. Mais onda do rádio, Mateuzinho procura. O Gabigol deu bola errada para ele, saiu o Vieto, foi derrubado. Na outra que derrubaram o Vieto, estava na área, era pênalti. Agora foi no campo de defesa deles, menos mal para o Mengão. E quem fez a falta foi o Arrascaeta, que não é muito disso não, Paulinho. Mas agora já está começando a necessidade de ter mais garra do que técnica para empatar e virar. Na verdade, ele, por essa defasagem física, ele, o que ele normalmente não faz, que são faltas assim, sucessivas, ele começa a ter que fazer, porque ele chega atrasado no lance. É, esse é o detalhe do Apolinho. O Apolinho se garante sozinho. Ele apresenta o show do Apolinho de 5 da tarde às 7 da noite. De segunda a sexta, aqui pela Tupi, teu Tupi. Hashtag segue a líder com o Apolinho. Show do Apolinho, todas as atrações. A bola é dominada pela ponta canhota. 29 na camisa. Salem Aldavassari, o cara que fez o gol e bateu o pênalti, guardou. Ele chegou dividindo com o Mateuzinho, botou pra lateral. A bola deu uma saidinha rápida, ela volta já. É só lateral, ele bate entregando bola para o Carrídio, apanhando bola, botando no terreno, Carrídio atrasa bem para o goleiro, Al-Mayouf do Al-Hilal da Arábia Saudita, o time de Riad domina a bola. Al-Hilal significa em árabe lua crescente, por enquanto eles cresceram, mas já vai ter que dar, vai virar lua minguante, Paulinho. Tem que virar lua minguante. Com certeza, vai eclipse total que eu prefiro. É isso, é o Apolinho que se garante sozinho, comentando o jogo aqui na Tupi. 13 minutos e 40 no primeiro tempo. Flamengo bola, ponta canhota. Ayrton Lucas recolheu, dominou, bruto na intermediária adversária, trabalha com a perna direita, bota no terreno, se infiltra. Léo Pereira vai pro campo de ataque, procura o toque, é para o domínio do garotão da 7. Recebeu a bola o garotão do Mengão, Everton Ribeiro, foi derrubado. Alô, alô, Mengão. Bate a falta e mete a cara. Vem, por intermédio do Gerson. Tocou pra Arrascaeta na área. Pintou pro Gerson. Entrou na área. Rolou. Esquerda de ataque. Derrubado o garotão do Mengão. É o que se é que é. Fala aí que eu quero ouvir, Marcos Coelho. Deu simulação do Gerson e por esse motivo vai levantar o cartão amarelo. Camisa 20 do Flamengo invadiu a área pela ponta esquerda. Foi ao chão, alegando ter sido derrubado. Mas recebe a advertência por simulação, Penido. É, tem VAR no jogo, né? O Juan Martínez, o árbitro Ivan Kovács da Romênia, o Valise Marinescu, que também é da Romênia, e o Mihai Arteni. E o VAR é o Juan Martínez. Claro que com esse nome ele não podia ser da Romênia, né? Mas a falta lá, o goleirão tá com a bola todo de laranja. Ele prepara e vai bater. A bola tá colocada no interior da grande área para reposição. E o Al-Hilal vai ganhando o jogo. O placar de 1 a 0, ele prepara, vai repor. 4 e 16 no Rio. 4 horas e 16 minutos. É a hora certa, Tupi, para você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Gravadões, gravadões, galera. Primeiro tempo de partida, 15 minutos e meio. Flamengo, bola, Pedro matou no braço, botou a bola no terreno. Opa, alguém dedurou. O juiz acho que não viu não, que ele estava atrás do Pedro. Mas alguém deve ter falado, talvez alguém aí zoou. A bandeira, alguém, o próprio VAR. Mas que foi na mão, foi mesmo. Babou o lance, e eu confiro pra você. Agora, vamos chegar a 16. São 15 minutos e 50. Primeiro tempo de partida no estádio IBN Batuta, em Tanger, no Marrocos. E o placar aqui no Tupi diz Al-Hilal. Ele vai bem, obrigado. Salem fez de pênalti. Flamengo 0. É a Super Rádio do Brasil. O Gabigol não arruja encrenca com o juiz, pelo amor de Deus. Sujou. Leva cartão amarelo, vai pro livro de ocorrência. Ficha suja no jogo. Aí não, Gabigol. Na próxima é Ha, Ré, Ri, Ró, Rua. Fica reclamando que o Romeno não gostou. Vem, Galo, lançado para a entrada da grande área, bota a bola para Roland. Tentou a invasão, ele mata, bota a bola no terreno, procura virada para Marega, vira para a ponta direita de novo. Chega a cobertura do Flamengo com a Arrascaeta. E aí, ele bota a bola para fora do lance anterior. Deu molengo tengo para o Flamengo. Aí o Abu Habib fez esse contra-ataque. E no lance anterior, o cartão amarelo, Paulinho, para o Gabigol. Não, e sem pegar na bola. Toma cartão amarelo sem pegar na bola. Vamos lá, Gabigol. Gabigol gosta de guardar nas decisões. Ele gosta de fazer gol em jogo grande, então. Caminho tá aberto. Hoje tem gol do Gabigol. E o Mengão precisa muito. Mengão precisa tanto. Vamos lá, Mengão. 1-0 pro Al-Hilal. A bola é rolada na zaga. Flamengo bola com Gerson já na altura da linha central do gramado. Dominou, voltando na defesa. Deixa de primeiro pro Davi Luiz. Ele bota no chão. Empurra no meio para Thiago Maia. Ele recolhe a bola, faz o passe de primeira. Léo Pereira brotou pela canhota. Ultrapassa o divisório do gramado. Meteu na entrada da grande área. A bola vai cair para o Mateuzinho, ergueu a perna, parou a bola, botou no terreno, rolou pro Thiago Maia, foi no chão, voltou pro Thiago Maia, na entrada da grande área, procura o passe, toca a bola, manda pro Gerson, ele chega travando, rola rasteirinho, que manda a grama, convoca Davi Luiz pro lance, ele recebe, domina, muda a parada agora na triangulação com Léo Pereira, procura na canhota Ayrton Lucas, deu passe muito longo, muito grandão o passe dele. Essa bola longa ele não pegou, ela vai embora, vai pra fora, vai todo mundo pela linha de fundo. Marcos Coelho, o Pedro vai à loucura porque ele teve a mesma sensação que eu, de um desvio no meio do caminho. Por esse motivo, até que a bola foi um pouquinho mais rápida. Só que o tiro de meta foi dado. 1-0 ao Hilal, Penido. 1-0 é o placar para o Al Hilal. Aqui pela Tupi, tio Tupi. Vamos lá, galera. Vamos, Mengão. Com calma, prudência. Tem que ser na calma, porque se for na afobação, no assodamento, é mais difícil chegar. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Tem que botar o coração na ponta da chuteira, Paulinho, e partir para dentro. É verdade, mas até agora não aconteceu isso. O Flamengo está sendo bem marcado pelo Al Hilal. O Al Hilal está jogando bem, diga-se de passagem. O que eu espero é que o esforço que eles fizeram no jogo passado venha cobrar durante o transcurso, sobretudo no segundo tempo. O Flamengo não entrou no jogo até agora. O Flamengo não conseguiu, teve uma cabeçada do Pedro perto do gol, mas nada. Voltou a atacar agora pela direita com Abud Hamid. Ele bota no devido, empurrou o zagueiro do Flamengo, fez a falta, o homem estava lá, viu, para o Marcos, 19 do primeiro tempo, falta em favor da esquerda de defesa do Flamengo, no time do Al Hilal, que é treinado pelo técnico Tieta, Ramon Dias, aqueles que foi sem nunca ter sido. Foi pro Botafogo, se apresentou, tirou foto, foi pro Engenhão, fez fotografia, abraçou o time e não estreou. Foi técnico do Botafogo sem nunca ter sido. Não dirigiu sequer um jogo de time. E é o técnico do Al Hilal, Ramon Dias. A bola volta para a zaga do Mengão. Mengão é queridão da Tratos. A bola volta para rolar a Léo Pereira. Daí para o Gerson. Na frente toca a bola, procura a Arrascaeta. Ia para a combinação. Na frente está pedindo. É o Ayrton Lucas. A Arrascaeta chegou pelo bico da área. Driblou primeiro. Meteu para o Everton Ribeiro. Na frente para o Gabigol. Tirou o beco. Voltou a bola. Mateuzinho. Entregou para o Pedro. Mendo. Aguardou. Guardou. Explode a galera, vibra comigo, você rubro-negro. Agora o meu povo pede o mundo de novo. Com Pedro em campo não tem placar em branco. Emoção de montão pro Flamengo, do asfalto do morro, de Deus e do povo e do meu coração. Veste rubro-negro não tem pra ninguém. Bom, barato, bom, é do Mengão. O Mengão também vai bem, obrigado. E no Marrocos o placar agora de 91, Pedro. Um Salém Alda Vassari. Engrena a nova jogada, que é o cruzamento, mandado a bola, passou pelo goleiro, vem pro Gabigol, vai completar, Gerson mete a cabeça na bola. bola, bateu, voltou pra zaga, apavorado, o juiz parou o lance. Quando o Gerson subiu, quase que faz 2 em 1, cara. Quase. E o gol do Mengão, Mengão é queridão com Pedro em campo, não tem placar em branco. Fala aí que eu quero ouvir, Coelho. Enquanto o lance do Gerson está em revisão, vamos lá, o gol que marca o começo de uma possível redenção. Num bate-rebate, a bola sobra para o Mateuzinho, que enxerga o Pedro. Ele passa em profundidade e o camisa 9 de direita, numa finalização difícil, porque ele estava na ponta direita, mas mesmo assim consegue bater rasteiro, forte no canto, sem chances para o goleiro. 1 a 1, Penido. É o gol da redenção, que é, esse aí é o gol calmante, né, Paulinho? Agora o time tem tranquilidade para poder mostrar que é efetivamente melhor, como é. Com falta mostrar. Certeza, esse gol aí certeza. É o remédio que o Flamengo precisava. Era o remédio. O detalhe é o seguinte, o Pedro fora totalmente de posição, ele com isso confundiu a marcação da defesa do Al-Hilal, deixaram ele solto e ele foi muito feliz porque ele pegou de perna direita e pegou de primeira. A bola chegou, ele tocou de chapa, botou no cantinho, sem chance pro goleiro. Esse gol pode ser o gol da salvação. Vamos lá, Mengão, para cima deles. Vamos arrebentar. Aqui na Tupi, a bola não para de rolar. O timaço da Tupi reforçado, galera. O novo camisa 10, Heraldo Leite, com 11 Copas do Mundo, conhecimento profundo, sabe tudo de futebol, amigo de fé, irmão, camarada, talento puro no seu rádio. De meio-dia às 3 da tarde, bola em jogo, com o mega hiper reforço da Super Rádio Tupi, o camisa 10, Heraldo Leite. Grande Heraldão, bem-vindo, meu irmão. Família Tupi festejando a chegada desse comunicador mega fantástico, Heraldão. Vem bola de novo pro Al-Hilal, cruzamento de bola na boca do gol, fechou o ataque, vai sair para defender o goleiro, todo de amarelinho e animadinho, goleiro Santos com gol de empate, né, Wagner? Com certeza. E o Abdulhamid tentava conferir dentro da grande área um possível rebote que não aconteceu. Segue 1 a 1, garotão. É isso, agora Carrijo tenta apertar na saída de bola do Flamengo, não chegou tão perto, ele é virada pro jogador do Flamengo, Gerson. Ele vem pela zaga lateral, canhota, faz o domínio 1 a 1 no placar da Tratos, a bola bota no terreno, rola na defesa, procura convocação outra vez agora do Léo Pereira, abre pela direita, Davi Luiz, vem ele aí com tiara no cabelinho, bota a bola para rolar, ele volta na defesa, combina de novo com o Léo Pereira, da Tratos, a bola botando no terreno, vem o Flamengo, ele vai apalpando o terreno, mede cada passo que dá, vira na ponta canhota, acionando aí Ayrton Lucas, opa, matou mal a bola, escapuliu do controle dele. Estranha matada do Ayrton Lucas aí, hein, Coelho? É, Penito, estava observando com o Wagner aqui, ainda há pouco o Davi Luiz foi à beira do gramado, conversou com o Vitor Pereira, alegando como se tivesse alguém sentindo. A tendência é que seja o Léo Pereira. Fabrício Bruno vai para aquecimento, Penido. Ok, quando volta a bola pro Mengão, queridão, é Gerson trabalhando pela ponta canhota, botou velocidade, partiu para cima da marcação do Abdulhamid, tirou dele, chutou, estourou a bola no Abdulhamid, mas ela vai embora, vai para fora, é córner e o escanteio, é o que resta dessa festa, Marcos Coelho. Ponta canhota, Rascaeta vai pra bola, o Gerson chama a galera, Flamengo começa a crescer no jogo. Estamos de olho no Léo Pereira. Por enquanto, está indo para a área para tentar o cabeceio. 1 a 1, Penido. 1 a 1, caminhando para a virada de placar. E vem aí o Mengão, queridão. Prepara a cobrança. Arrasca na canhota. Arrascaeta na bola. Ele prepara. Vai bater pelo Flamengo de Jordian. Arrascaeta preparou o levantamento. Cruzou na boca do gol. Vem o goleiro na cabeça do Léo Pereira. Ele catou e não largou. Se largasse, ia dançar. Fala, Coelho. É, e o semblante do Léo Pereira realmente, pedindo até na volta para o campo de defesa, é de dor. Momentos decisivos para o zagueiro, Fabrício Bruno já está no aquecimento. Bom, pelos últimos jogos do Fabrício Bruno, eu não tenho engenharia na barriga, não. Porque ele tem jogado muito bem. Não sei o entrosamento como será, Paulinho. Não, ele está bem preparado. Ele é um excelente zagueiro. Agora é inacreditável, inaceitável. O jogador, com pouco tempo de jogo, já apresenta lesão muscular. O Flamengo preparou-se muito mal. Lamenta, vai ganhar o Campeonato do Mundo? Deus permita que sim. Mas depois tem que sentar todo mundo lá e dizer, ó, vem cá, o bonitão, senta a bunda aí. Que negócio é esse? Vamos preparar esse time ou não vamos? É, realmente houve um erro estratégico muito grande. A bola volta para o Abdu, não dominou, perdeu para o Gabigol. Passa da linha da bola e também não domina. Ela vai cair então para o Salem, pela ponta canhota, o autor do gol deles. O nosso foi do Pedro. A bola volta, Salem, bota na entrada da grande área, metida a bola para o Galo de calcanhar. Vieto lançou, bateu na zaga, voltou para o Cuejar. Gustavo Cuejar domina a bola, vira para a ponta direita. Abdu vai cruzar, cruzou na boca do gol para a testada do Igalo. Ele tentou complementar. A bola passou pelo alto, ele não domina na Caibrão, Everton Ribeiro, domina o monstro da camisa 7 do Mengão. Mengão, querido, ele faz o lançamento longo pro Mateuzinho, muito longo, corre atrás da bola para evitar a saída pela lateral, velocidade total, sexta marcha, não deu, escorregou na curva, a bola saiu antes dele chegar, Coelho, que peninha. Por um detalhe, Pedro, porque o Everton Ribeiro achou um lançamento de uns 40 metros, que eu vou te contar, mas colocou força demais, o Mateuzinho também chegou quando ela já tinha saído, 1-1, Pedro. É aqui na Tupi, que a bola não para de rolar, galera, põe a bola no chão, vem para o novo domínio, atrasada para o goleiro, sai jogando ao Maiuf, ele manda a bola, Carrillo estava pedindo, ela recuada, entretanto, na defesa, cai para o lateral direito, Abdu Ramir. Ele bota a bola no terreno, tenta virada de jogo, muda completamente com o garotão da 4, para a bola chegar, o Flamengo aperta, já chega também, a presença ali do Cueja, ele vem pelo meio do campo, o Carlinho Aldo Vassari tocou, Cueja mandou na frente, quando a bola caiu pro Galo, foi derrubado, é falta, parou geral. E o Léo Pereira está ouvindo do árbitro uma esculhambação e romeno. Deve ser mole não, hein, Washington? Como é que ele se entende, Benito? Ele é... ou é esco, né? Normalmente é a terminologia romena. Ou é ano ou é esco. É... teve inclusive um time lá com o Raducano, o Sete Mariano. Era o time inteiro ano. E então esco. Mas também teve o Nicolau e Salsesco, que foi aquele cara da lambança. A bola volta, vem cruzamento de bola na boca do gol, tira Léo Pereira. Ele que está em campo ainda, está bem ou não está? Zagueiro tem que estar inteiro. Todo mundo tem que estar inteiro, mas zagueiro, pelo Penido, amor de Deus. Apolinho, ele está em campo, ele continua. É, olha a informação, diga lá, vai sair ou não? Pois é. Vamos aguardar se ele sai ou se ele não sai. Conferindo para você, são 16h30 no horário do Brasil. 16h30, galera. É a hora certa, Tupi, para você. No horário do Rio e de Brasília. Brasília é a capital de todos os brasileiros. É a hora certa, Tupi, para você. E é hora de se ligar no tempo do placar. Vieto derruba Ayrton Lucas na saída de bola aos 29 do primeiro tempo. Semifinal do Mundial de Clubes em Tanger, estádio Ibn Battuta do Marrocos. E o placar aqui no Tupi diz... Flamengo! Um Pedro, porque com Pedro em campo não tem placar em branco. Também um Salem. Arrebenta, Penido! Vem comigo, vem Mengão, arrebenta, Mengão! Cruzamento de bola feito pelo Mateuzinho na ponta direita, ele correu, não alcançou, mas ouviu o toque da zaga. É Flamengo bola, Mateuzinho no manuseio, manuseou, bateu, entregando bola para Davi Luiz, ele mete o pé, vai embora. Flamengo construindo nova jogada, solta pro Léo Pereira um pouquinho mais atrás, outra vez o Gerson, tá pertinho dele, parou, prendeu, no meio campo, devolveu pro goleiro. Vem então pro Santos matar a bola, aí recomeça o jogo, reinicializa, vamos lá, começa tudo outra vez, carregando, Flamengo carregando, pronto, vem bola na canhota, chega pra cabeçada do garotão da meia dúzia, era o Ayrton Lucas do lance, a zaga botou pra lateral, Flamengo bateu rapidão, entrega a bola para o domínio do garotaço, que é Gerson combinou jogada na canhota, manda pra Rasca, vai pedir na entrada da grande área o Pedro, rola da bola pra ele que fez o gol do Mengão, Pedro, porque com o Pedro em campo não tem placar em branco, chegou a defesa dando bomba, de novo botando pra lateral, vou perguntar pra Lima, tô sentindo que eles... Esse gol de empate do Flamengo deu uma esvaziada no balãozinho deles, hein, Apolo? O Flamengo se animou, né, e partiu para dentro. Agora, o Flamengo tem que alternar as jogadas. Eu gosto mais do Gabigol aparecendo pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo, onde ele já tem a potência do chute dele, o pé direito dele é só para calçar o sapato. Eu acho que ele poderia alternar isso aí para aparecer no jogo. Ele não tá só apareceu porque tomou cartão. Falou, é o Apolinho, vamos lá, Mengão, fura o balão deles, não é balão geográfico nada, balão espião deles, vem bola para Ayrton Lucas, leva um trompaço, caiu, colisão com vítima, Thiago Vamos lá. O Garotaço pegou o Ayrton Lucas em cheio. Pareceu que ele sentiu a pancada com um impacto meio forte. Eu quero ouvir o Marcos Coelho. Totalmente forte, Penido. A dividida envolvendo a do Ramir e o Ayrton Lucas sobrou até um pé no joelho esquerdo do lateral do Flamengo. Claro que como uma consequência da dividida, mas uma entrada realmente com uma força além do normal. Claro que é jogo decisivo, ninguém quer perder estourada, mas levou a pior o Ayrton Lucas, Penido. Falou, aqui Tupi, teu Tupi, a Super Rádio do Brasil. Hashtag segue a líder, a Paulinho Washington Rodrigues, com 31 minutos e 50. Apolinho, 1-1 no placar. É nóis, Apolo. É, por enquanto o Flamengo se acalmou, não está jogando um partidaço, não está conseguindo vencer frequentemente o sistema defensivo deles, que é bom, está bem fechadinho. Eles sufocaram o Gabigol, a Arrascaeta não está achando o momento certo para dar o passe. O Flamengo tem dificuldade de entrar. As melhores jogadas são pelo Ayrton Lucas, pelo lado esquerdo. E quando o Matosinho consegue, eu acho que ele sentiu muito o pênalti que fez e não está arriscando tanto, mas ele seria uma válvula pelo lado direito para chegar e abrir um pouco mais a defesa adversária com os seus cruzamentos para a área, achar o Pedro ou o próprio Gabigol. É isso, galera, falou o Apolinho nessa transmissão que tem a mesa de áudio com Anderson Almeida, central técnica João Tavares Júnior, supervisão de operações Marcial Amaral, com apoio técnico do Maicon Corrido e da Núbia Muniz, coordenador técnico Márcio Barros, na informática Elvis Pedrosa Filho Felipe Teló e o Washington Basílio. Na web, Lucas Eduardo, transmissores Ivan Pacheco, coordenação, produção, Marco Vasconcelos, direção de esporte, coordenação geral de esportes da Karen Calisto, a direção de programação do Marcos Di Giacomo, nosso líder da programação e direção artística, vice-presidente Tufi Habib, o presidente que comanda todo o time, presidente José Márcio Menes, que recebe o meu abraço e o abraço de todo o nosso timaço. É presidente e é gente boa. São 33 minutos e meio. Menino, parado para atendimento do Ayrton Lucas, eu tô ficando meio bolado. E parece que a contusão é um pouco mais grave. Ele sentiu. Foi sim, Penido. Foi complexo. Não foi tão simples quanto parecia no primeiro momento. A dividida entre Ayrton Lucas e Abdul Hamid, Felipe Luiz certamente já se preparando para entrar. E um segundo detalhe, 2019, o Formigueiro coçava mais, porque o Flamengo foi para o intervalo perdendo por 1-0 para o Milão. É verdade, é verdade. Nada que não possa ser revertido é com fé, é com esperança, mas com empenho e determinação. Não é ficar esperando cair do céu, é correr atrás. E aí, o universo conspira a favor. Apolinho sabe melhor do que ninguém disso. A pessoa tem que ter fé e confiança, mas tem que batalhar, né, Apolo? Com toda certeza. Agora o jogo tá igual. Tanto tá ruim pro Flamengo, tá ruim para eles também, tá 1-1. Tem que ganhar o jogo, um ou outro. Então eles têm que sair para jogar e tem que dar espaço ao Flamengo para jogar. Tecnicamente, o Flamengo pode tomar a vantagem em relação à diferença técnica que existe entre os seus jogadores. Mas o Lucas está todo torto ali, não sei o que está vendo. Ele voltou, mas visivelmente sem condições, Penido. Como é que é? Ele voltou para o campo, mas visivelmente sem condições. Pois é, vamos ver no que dá isso aí. Vem bola para o Everton Ribeiro. Ele vem pelo comando de ataque centralizado. Vai para a entrada da grande área, parou, prendeu, virou. Pela ponta direita, abriu o Mateuzinho, voltou pro Everton Ribeiro, marcado de perto pelo garotão da 19, Carrijo botou pra fora, o Carrijo saiu a bola lateral pro Mengão. Mateuzinho, no manuseio, cuidado com isso, hein, manuseio, ele recebe a bola, bota no terreno, empurra onde tá colocado Davi Luiz, e daí para Léo Pereira, ameaçou sair, mas tá no jogo, vira pra Ayrton Lucas, vamos lá, vamos ver se tá inteiro, garotão, bota a bola pra rolar, chama a primeira marcação, ganhou, virou, tocando bola pro Gerson, ganha pro Arrasca, corre na bola, tentativa pro Pedro, se antecipa na zaga, tirando o Yang, o coreano de 31 anos, que joga no Al Hilal, bate o lance lateral Flamengo, vem bola pela ponta canhota, mete o pé, vai embora o Mengão é queridão, dá tratos, a bola volta no terreno, Gabigol dá uma recuada, pede bola, ele recolheu, dominou, voltou, Mateuzinho abrindo pela ponta, Gabigol também, é rolada para Léo Pereira, dá tratos, a bola impulsiona até o Gerson, levemente, chega nele para tocar pro Flamengo, combina triangulando, mete bola na frente, solta pro Arrasca, devolve na defesa, pinta Léo Pereira com gesto para Léo Pereira, recua pro goleiro. Vambora, amigão, pisa mais fundo aí, o Flamengo é muito melhor. Vamos lá, Léo Pereira, vamos ganhar o jogo, tá 1-1 no placar. Eu confiro para você às 4:37 no horário de Brasília, a capital de todos os brasileiros, no Rio, em Brasília, galera, 4:37 é a hora certa, Tupi, para você. É hora de se ligar no tempo e no placar daqui a pouquinho, porque o Mengão desceu pelo intermédio do garotaço, que é o Thiago Maia, virou pro Matheus e cruzou Pedro, vai tentar, na cabeçada não dá, virou o corpo, matou, voltou pro Everton Ribeiro, encostou, ficou a bola, de primeira, é pro Gerson, chuta, bate na zaga, volta pro Gerson, dentro da grande área, novamente cruzou, bateu, visou, Gabigol, subiu o goleiro, no alto é mais fácil, e aí ele cata, ele defende, ele não larga, e é hora de se ligar no tempo e no placar. No primeiro tempo, faltam 8 para acabar o tempo do primeiro tempo, semifinal do Mundial, placar aqui no Tupi diz... Flamengo! Um Pedro! Aulau! Um Salém! Com Ayrton Lucas descendo com bola dominada, empurra pro Gabigol, voltou pro Ayrton Lucas, entrou na área, passou pelo Cueja, apontou, atirou, bateu no goleiro, voltou, Pedro tentou, no pé dele mergulhou o goleiro e defendeu. O Flamengo esteve a pique de virar o placar quando o Arrascaeta praticamente trombou com o goleiro e ele pegou no pé do Arrasca. Fala aí que eu quero ouvir. Fala aí, Coelho. É, o detalhe, Penido, Ayrton Lucas, que até há pouco estava sem condições de fazer uma boa jogada, foi até a linha de fundo, tocou para trás. Pedro e Arrascaeta foram para a dividida, só que o goleirão Albaiuf levou a melhor. 1-1, Penido. Ele é daquela velha história, Paulinho. Passa cuspe e vai embora, né? É, decisão é isso. Não pode galinhar, não. Tá, bateu, levou, vai, levanta, bate no cara, passa cuspe e vai à luta. É isso, é uma bolinha, a galera mandando mensagem no 980-18-88-80, 980-18-88-80, é o zap da Tupi, fala aí que eu quero ouvir. Aqui é o Carlos de Comendador Soares, de Nova Iguaçu. Penido, narra um gol aí do Mengão, para comemorar meu aniversário. Um abraço aí pro Washington Rodrigues e todos da Tupi. Obrigado e parabéns para você nessa data querida. Vamos lá, Mengão, olha o presente de aniversário. Pedro já deu um, Gabigol vai ser lançado, foi na área, a bola é longa. Thiago Maia botou muita força, ela vai embora, vai para fora, saindo pela linha de fundo. Saiu a bola, é reposição do Al Hilal nessa semifinal em Tanger, no estádio Ibn Battuta, no Marrocos. Flamengo jogando o último Mundial nesse modelo, a FIFA querendo agora de 4 em 4 anos. Agora é hora de levantar a taça e o seu povo pede o mundo de novo, Mengão queridão. Alô galera, a Tupi estreia nesse domingo seu camisa 10, Heraldo Leite, amigo de fé, irmão, camarada, o Heraldão, 11 Copas do Mundo, conhecimento profundo, sabe tudo de futebol, além do companheiro magnífico que é, irmão, camarada, Heraldo Leite, é talento puro no seu rádio, qualificando ainda mais a maior e melhor equipe do rádio, na maior rádio do Brasil, é seleção, tem que ter o Heraldão, Heraldão é fera, galera, e ele estreia. Domingo ele apresenta o Bola em Jogo de meio-dia às 3 da tarde. Você não pode perder, é talento puro. Vem bola aí, galera. Vamos chegar a 40 minutos no primeiro tempo. É córner agora pro Al Hilal. A bola vem aí. Prepara a cobrança lá. O Abdul Hamid vai levantar a bola na boca do gol. Preparou o levantamento, cruzou. Tentativa ia sendo feita. Reclama que bateu na mão. Tirou o garotão da 4, Califa Al Davassari. E a bola saiu. Wagner, eles reclamaram a irregularidade. O juiz nem te ligo, o VAR parece que também não se tocou. Vida aconteceu que segue, o quê, hein, Wagner? Vida que segue, bola nossa. Davi Luiz foi o último a tocar a bola, afastando o perigo. Tá tudo igual, 1-1. O cara demora para bater lateral, esperando que o VAR converse com o árbitro. Vamos ver se ele vai autorizar a cobrança, se vai rolar um VAR. É, não autorizou. De toque de mão. Tanto é que a imagem não veio, a imagem que é do VAR não foi repassada, Penido. Vida que serve. Ok. Fala aí que eu quero ouvir no 980-1880. É a galera no zap da Tupi. Fala aí que eu quero ouvir. Aqui é o Carlos de Comendador Soares, Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu? Deu uma picotada aí, cortou. Faz novo contato com a gente. Aí eu te chamo de novo, garotão. Mas é o Carlos. E ele vai falar agora. Davi Luiz entrou. Bloqueou, tentou o desarme, fez falta, sujou. Cartão amarelo pra ele. Vai pro livro de ocorrência. Ficha suja no jogo. No próximo. Ha, he, hi, ho, hu. No próximo é cancelado, Wagner. É o terceiro jogador do Flamengo a ser advertido na partida, hein? Gerson, Gabigol e agora Davi Luiz. Segue um a um, garotão. O Vieto foi atingido efetivamente. Acho que o cartão não foi exagero do árbitro, não, hein, Apolo? Pois é, não, isso aí é visível, rapaz. Que é a falta do melhor condicionamento físico. O jogador chega atrasado nos lances e aí aumenta o número de faltas. Acontece isso frequentemente. E está acontecendo de novo, além do nervosismo do jogo. O Flamengo começou perdendo, o time estava muito tenso, empatou, tem que se tranquilizar e jogar. Agora é o troco, chumbo trocado não dói. Dói sim, Vieto foi, descontou no cara errado, pegou o Gerson, sujou pro Vieto também. Cartão amarelo, Luciano Vieto, argentino, vai pro livro de ocorrência, ficha suja no jogo, é mais um que tá sujeito a ser cancelado. Quem tá gostando disso é o Real Madrid, que joga com o Al-Nassr amanhã, doido pra ir naquela estratégia do Apolinho. O adversário tem que ter prorrogação, pênalti, jogar cansado. O Real Madrid tá achando graça, cheio de gente pendurada, daqui a pouco expulsar de qualquer lado, pra eles é bom. Vem bola, vem Gerson, ele bate entregando na defesa pra Léo Pereira, para a bola na divisória, volta pra Thiago Maia, atrasa um pouquinho mais até o goleiro Santos, ele domina pra sair jogando às 4h44, 4 horas e 44 minutos no horário brasileiro, hora certa, Tupi, pra você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Grava 2:43, galera, no primeiro tempo, 2 minutos para terminar a etapa inicial, semifinal do Mundial. E o placar aqui no Tupi diz: Flamengo! Tem um do Pedro, com Pedro em campo, não tem placar em branco. Também tem um, Salem. Super Rádio Tupi. A Super Rádio do Brasil. Retomamos o contato com o Carlos de Nova Iguaçu. Fala aí que eu quero ouvir no zap da Tupi. Fala aí, meus amigos da Rádio Tupi. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. 3-1 Flamengo. Agora, pô, o Apolinho, cara, esse Apolinho é demais, cara. Esse Apolinho é fera demais. É mesmo. Na moral. Apolinho, eu te amo, cara. É, obrigado, você está em segundo lugar, quem ama mais sou eu, hein? Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. E realmente, o Apolinho é mais que demais. A bola volta, a rola vai para o campo de ataque. 14 na camisa, Arrascaeta. Ele bota a bola para rolar, bota no terreno, em cima da linha central do campo, devolve. Vem Davi Luiz, empurra para Léo Pereira. Canhota de zaga do Flamengo para construir o lance. Reorganiza toda a parada, então pensa o lance pelo meio do campo. Executa o passe, entregando bola na frente. Mandou para o Thiago Maia, procura. O Gabigol bateu na zaga, voltou pro Arrasca, pro Gabigol, botou no chão, cruzou, Pedro, fechou, testou, raspou de cabelo. A bola não saiu do lugar que ele queria. Não sei nem se ele chegou a tocar de cabelo, talvez, com uma semi-micro raspadinha. Existe isso, Marcos Coelho? É, Pedro, o detalhe é que esse lance dificilmente vai para os melhores momentos, porque tinha impedimento no começo da jogada, só que o auxiliar esperou o complemento para levantar a bandeira. Mas o fato é esse, o Gabigol cruzou e o Pedro fez aquela, para quem manja um pouco mais de futebol, ele pulou antes do tempo. Aí a bola chegou nele quando ele estava caindo já. 1-1, Perfeito. Perfeitíssimo. Pulou antes da hora, quando ele estava descendo é que a bola chegou e aí ele não teve contato com a criança, que é o grande problema. Tem que ter, para poder botar na rede, tem que conseguir testar. Mas ele fez o gol que empatou e que boi, botou o Flamengo de novo no jogo, né, Apolinho? Tava ruim, tava hashtag dando ruim. Não, ainda não tá bom, agora o Flamengo precisa se movimentar um pouco mais. O Arrascaeta não tá bem, o Everton Ribeiro não tá 100% e o Gabigol tá encaixotado. Ele precisa se movimentar mais no campo, que ele pode ser o abridor de lata disso aí. Eles estão bem fechadinhos, estão marcando muito bem. O Flamengo não criou grandes oportunidades, além da oportunidade do gol e uma cabeçada do Pedro para fora. Então o Flamengo tem que se mexer mais na frente para poder criar espaços para poder chegar no tiro a gol. Até agora não está conseguindo. Falou, Apolinho! Caíjo faz cobertura, não alcança, a bola vem para a entrada da grande área, tira de Richard de qualquer maneira, defesa, voltou pro Pedro, carimbou a zaga ao chutar, ela volta da rebote, Diego Maia tenta sobra, ele não pega, cai do jogador que é o Salem, ele bota no terreno, ele vira pro Vieto na ponta direita, dá o carrinho, tira com categoria, Léo Pereira no primeiro, rebote é do Marega, ele ganha, vem pela ponta direita, pede aí pra penetração, mete o pé, vai embora, vai animadinho ao Rilau, o Flamengo protege com gesto inteligentemente, escolta feita, sentiu Léo Pereira pela linha de fundo, hein? Sentiu Léo Pereira, ele faz o corte, foi na bola, esticou demais, já estava lesionado, agora não deve ter condições de continuar, Penido. É, Fabício Bruno já estava aquecido, já era para ter entrado há algum tempo, vamos lá com o tempo esgotado, deve sair, vai para o intervalo e não volta. Vamos lá, agora tem que trocar logo, ele vai dar 6 minutos, já cresce, 6 minutos em futebol pode ser uma eternidade, né, Paulinho? É outro jogo, né, rapaz, 6 minutos, tudo pode acontecer, nasce uma criança em 6 minutos. A bola voltou a rolar aqui, Tupi, tem o Tupi, são 4:48 no horário brasileiro, é a hora certa, Tupi, pra você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Quarenta e sete, 2 além do tempo, faltam ainda 4, o árbitro aumentou em 6 o prazo de validade no primeiro tempo, semifinal do Mundial, e o placar aqui no Tupi diz... Flamengo! Mengão, queridão, tem 1, Pedro! Também 1, Salem Aldavsari! Super Rádio do Brasil. Mengão brotou de novo aqui no Tupi pela direita com Davi Luiz. Ele dá tratos à bola, organiza o meio campo do Flamengo, tenta pressão em cima dele, o engalou, a bola é voltada para a zaga do Flamengo, levantada agora para o Everton Ribeiro, derrubado, não falta, parou geral, Carrijo é o autor da falta. Coelho, chegou atrasado, só um detalhe, depois de ter se machucado, o Léo Pereira recebeu mais bola do que todo o resto do jogo, Pereira. Aqui Tupi, vem bola aí de novo, a reposição do Flamengo, quem vai bater é o Arrasca, ele ajeita, bota a bola no chão, Flamengo vai para a entrada da grande área, chegando o Gerson, chegando o Everton Ribeiro, chegando o Pedro também, preparou, vai fazer cruzamento, levantando a boca do gol, sobe para completar, vindo de trás o Davi Luiz, erra o alvo, a bola vai embora, a bola vai para fora, ele mandou pela linha de fundo, à direita do goleiro, 48 minutos, galera, vamos até 51, vamos até 51 nesse primeiro tempo, Mengão, queridão, vai empatando com o Al Hilal. Empate, eu lembro, tem prorrogação e pênalti. Tem que ganhar no tempo normal, poupar energia e decidir o título no sábado, porque o seu povo pede o mundo de novo. Dale, dale, dale, Mengão! Vem bola pelo alto na cabeçada. Quem dá o toque pelo alto pelo Flamengo é o Gerson. Ela cai pelo meio do campo. Devolução do David, entregou a bola, manda no terreno de novo. Gerson entra para fazer o desarme. Chega Vieto, tenta a marcação, letra na bola, Flamengo no ataque, chega a cobertura da zaga, ah, viu o engarrafamento ali no trânsito, não passou, caiu pro Vieto, vira pro Igalô, ele vem pela ponta direita, cobertura feita na zaga do Flamengo, tira, no primeiro toca Ayrton Lucas, bota no terreno, tenta pra Arrascaeta, a bola é pequenininha demais, entra e corta pelo meio do campo, recortando o lance outra vez, agora o garotão da 19, bota no chão, pinta Marega, cruza pra entrada da grande área, dá o bote, faz o corte, o Mengão limpa, libera geral, bota no terreno, faz o toque pra frente, Salem Aldavsari chega primeiro para dominar, ele toca a bola pro Califa, ele recebeu Califa com a camisa 4, dá tratos a bola, volta pro Salem Aldavsari, domina a bola, o cara que bateu o pênalti fez o gol deles, o nosso foi do Pedro, a bola volta pra cabeça do grande círculo, campo de ataque, Cuéllar, ex-Flamengo, driblou o Gerson, toca na entrada da grande área pro Igalô, bola perigosa, penetrou, salva na cortada antiaérea, tirou a zaga do Mengão, Davi Luiz tira no toque de cabeça, ela volta pra Cuéllar, ele para, prende, bota a bola no terreno, colombiano, aperta Gabigol na marcação, é driblado, cai outra vez então pro Califa, vem pela ponta canhota, bota pressão pra cima da zaga do Mengão, encara, vem Everton Ribeiro, tenta, na sobra estava colocado o Mateuzinho, deu totó, tirou do adversário, mandou para dentro da grande área, briga pela bola, tira a zaga, corta de novo, salva Davi Luiz, que confusão, cara, pega na geral aí no lance, hein, Wagner? É verdade, fizeram um sanduíche aqui no jogador, mas vida que segue, o Penidesco aqui que apita o jogo, não deu nada, garotão. É sim, um cinquentinha e meio, falta meio minuto para acabar o tempo que o árbitro acrescentou, ele aumentou em 6, o prazo de validade do tempo do primeiro tempo. Alô, galera, domingo tem estreia. Cabeça coroada. Ele é 5 estrelas. Ele é fera, galera. Amigo de fé, irmão, camarada, 11 Copas do Mundo, conhecimento profundo, sabe tudo de bola. Apresentador, comentarista, talentoso. O talento do Heraldo Leite. Ele estreia comandando o Bola em Jogo domingo, todo domingo de meio-dia às 3 da tarde. Agora tá rolando uma treta, um estresse. O árbitro quer acabar o primeiro tempo e tá rolando um VAR. Alguém que conversa com ele, os jogadores vão se aproximando, ele vai pro VAR. E aí, ele vai dar pênalti do Gerson. Ele pode dar pênalti do Gerson, porque o Davi Luiz ocupou o espaço. E aí o jogador do Al Hilal, o camisa número 10, de novo, o Vieto, participava do lance. O Gerson chegou por trás e pisou no calcanhar e derrubou. Agora eu não sei não. Aí, se ele olhar, vai dar pênalti. E o pior é isso, já tem amarelo, né? Ah, meu Deus do céu, Apolinho, Apolinho. Você vê coisa incrível, o goleiro Santos não teve dificuldade nenhuma no jogo, teve o pênalti, foi gol. E agora acontece essa segunda lambança, inacreditável isso. O mesmo cara que sofreu o pênalti, o Vieto, que é o craque do time, que jogou em vários países lugar, da Europa. Lembra aqui o Coelho, no mesmo lugar. É, o pênalti no mesmo lugar do primeiro pênalti. E o pior é que o árbitro, se ele for rigoroso, ele vai dar. Porque houve o toque no tornozelo, sim, e foi em cima do Vieto. Ele tem um amarelo, viu, atenção, olhou, viu, o VAR sinalizou, partiu, vem o árbitro, pode ser que dê pênalti contra o Flamengo. São agora jogados 52 minutos, vai expulsar o Gerson. Botou a mão no bolso, vai puxar o cartão. Antes alguém reclamou a margem do campo e expulsou alguém no banco. Primeiro no banco. Não, é o Gerson. Agora o Gerson expulso de campo. Gerson está expulso, é o segundo amarelo e o pênalti sendo confirmado. Expulso de campo, Gerson, e pênalti contra o Flamengo. Apolinho, que encrenca, o mesmo cara, o Vieto, que é o craque do time, o que também não justifica 2 pênaltis em cima dele. É verdade, agora você vê, olha a quantidade de falta de sorte do Flamengo. Eu estava aqui pensando, o Arrascaeta está fora do jogo. A solução, uma das soluções, eu estou pensando em algumas soluções, uma delas seria você botar o Pulgar, tirar o Arrascaeta e adiantar o Gerson para o lugar dele. Já não pode fazer mais isso, Gerson fora. Arrascaeta está fisicamente totalmente fora do jogo, totalmente fora do jogo. A situação agora, se o pênalti entrar, vai ser realmente encardida a situação do Flamengo. Flamengo fez um pênalti aos 2 minutos, outro aos 52 minutos, teve um empate através do Pedro. Vamos rezar agora para a bola não entrar, mas se não viram o primeiro tempo com 2-1 para eles, o que é um desconforto total. Vamos lá, e é o mesmo Salem, Aldo Vassari, ele vai bater pênalti, hein? Vai acertar a trave, já combinou. Tomara, deu shows, partiu, apontou, atirou, guardou. Aldo Al-Hilal. Ele guarda de novo. O que fez o primeiro gol faz o segundo. Ele bateu o pênalti, guardou, bateu de novo o pênalti, guardou. Salem, Aldo Vassari. Salem no segundo gol do Arrilau. Rala, rala, Mengão. Baratubão é Arabão. O couro come no Marrocos. O placar agora de Arrilau vai bem, obrigado. 2 gols do Salem, 2 gols de pênalti. Gol do Pedro. Ele só trocou o canto, Wagner. É verdade, o Santos foi para o mesmo canto. O canto direito ele bateu rasteiro do lado oposto. Canto esquerdo não deu para o goleiro do Flamengo. Muita reclamação ainda após o gol assinalado, mas não adianta. O Al Hilal chega ao seu segundo gol. 2-1, garotão. Por mais que eu ame o Flamengo, não dá para negar que o juiz não roubou. Foi pênalti. Não, foi pênalti. Foi pênalti. Agora, o Flamengo está mal armado, mal montado, fisicamente defasado. E vários jogadores fora do jogo. O Everton Ribeiro está fora do jogo. Aí o Arrascaeta está fora do jogo. O Gabigol não está sendo municiado, não pega na bola. Pedro só teve a chance do gol e mais uma de cabeça e mais nada. O Flamengo não está jogando bem e o Elal está bem posicionado em campo. Falou Apolinho, Apolinho se garante sozinho. O árbitro anda de 6 minutos de acréscimo, já são agora 10 e meio de acréscimo. Por causa do pênalti, claro, aumentou o prazo de validade muito. Arrascaeta reclama muito com o árbitro, ele apitou, acabou o primeiro tempo. Al-Hilal vai bem, obrigado no placar. O Al-Hilal tem dois gols do Salem Aldo Vassari. O Flamengo tem um gol do Pedro. Mais ondas do rádio anunciando para você o tempo de intervalo. Próxima atração aqui no Tupi, Nação Rubro Negra, cliente Team Black. Tem no Marrocos mensagens de WhatsApp, Instagram grátis por 7 dias. Compartilhe essa emoção. Anticar proteção veicular. Você cuida do que ama e nós cuidamos do que é seu. Chegando as faturas, faz que nem os boletos. Sempre vença. Sinap está pago. Sinap Seguro 0800-7029930. Na Tupi a bola não para de rolar. Vem aí a palinha do Apolinho no intervalo 2-1 pro Al-Hilal. E domingo a Tupi estreia Heraldo Leite, o camisa 10, a fera, o reforço maior, o timaço da Tupi na seleção brasileira do rádio. Agora tempo de intervalo pra palinha do Apolinho, o mais importante analista do futebol, o maior, o melhor, o mais importante analista do futebol, comentando o primeiro tempo de Al-Hilal 2-1. Tudo no papo de intervalo que começa agora. Tempo de intervalo na Tupi com mais uma fera da seleção brasileira do rádio. Tô de volta aqui na Tupi, Campeonato Mundial de Clubes. A Tupi acompanhando, por enquanto, 2 para o Al-Hilal, 1 para o Flamengo. No Açaí Atacadista tem tudo para você curtir o verão, com muita qualidade, variedade e preços baixos. Vambora, verãozar, só no Açaí. O Assim é o seu plano de saúde, assistência médica e odontológica para todas as idades. 2-1 para o Al-Hilal. Alô, Marcos Coelho. Alô, Wagner. Léo Pereira com dores musculares na coxa direita. As opções para a zaga são Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Pablo. E para uma eventual reposição para a expulsão do Gerson, os volantes são Vidal e Pulgar, ou então, se ele quiser esse pro clube ou nada, Matheus França, Cebolinha e Marinho. Wagner. Com pressas cirúrgicas que não causam dor quando precisam ser removidas. Curativan, a compressa cirúrgica da Med Levenson e da Proxel. Onde quer a proteção veicular, você cuida de quem ama e nós cuidamos do que é seu. Matheus Mesquita. Wagner, o rio segue em estágio de mobilização. Núcleos de chuva que atuavam sobre a Zona Norte já se afastaram, mas há outros núcleos atuando agora sobre a Zona Oeste e também a região central. Atenção motorista, tem bolsões d'água na Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, no sentido centro. Wagner. Altese Peças Automotivas, compre pelo site e retire em nossas lojas. Tem a Barra e Recreio. Na Altese, a peça mais importante é você. 4h59, hora oficial do Brasil, Mundial de Clubes. Tempo de intervalo, Al-Hilal 2-1 para o Flamengo. Na sequência eu volto tabelando com o velho Apolo aqui na Tupi. E aí, vambora verãozar? Verãozar e pra praia, pra piscina ou viajar. No Açaí é o seu melhor lugar pra comprar pro seu comércio e também para o seu lar. Açaí Atacadista, tudo a ver com o seu verão. Toma, toma, toma. É verão 40 graus, no asfalto ou na favela. Sol a pino no cangote, mas a vida é... É bela, é bela. Ai, delícia. Baile funk tá bombando, multidão pra todo lado. É aí que eu te pergunto. O sinal tá pago? Tamo junto. Sinap. Liga agora. 0800-702-9930. Sinap Seguros. Melhor fazer. Sinap. Tá pago. É nóis. Edilson Silva. Ano novo. vida nova. Pensando alto? Faça como eu. Venha para Alticar. Planejamento, organização e revisão de tudo que ficou no ano velho. Tudo isso você só tem com a tranquilidade se o seu patrimônio estiver protegido pela Alticar, com assistência 24 horas para seu veículo. Pense grande, pense forte, pense alto. O ano começou e requer pensamento alto mesmo. Venha para Alticar. Proteção veicular. 24 horas de assistência. Faça como eu. Ligue 2042-3442. 2042-3442. Alticar. O Assim é o Plano do Rio. Assistência médica odontológica em ampla rede própria e credenciada. Há mais de 30 anos cuida da saúde do carioca com qualidade médica reconhecida e atendimento humanizado. Programa de medicina preventiva Assim Special Life. Hipertensão, diabetes, emagrecimento saudável, problemas na coluna, saúde mental e bebê. Assim, saiba mais em assim.com.br e no blog vivaassim.com.br. Ligue 2102-5555 ou fale com seu corretor. Tupi, o show do futebol, Wagner Menezes. Muito bem, tempo de intervalo, são 5 horas 2 minutos, 5:02 da tarde, Velho Apolo, Washington Rodrigues. Al Hilal 2-1, Flamengo com um jogador a menos. Mas dá pra acreditar ainda, não dá, Washington? É, rapaz, acreditar eu acredito sempre. Agora tá difícil pra cacete, não é fácil não. Olha, o Flamengo hoje abriu a caixa de lambança dele e conseguiu se esmerar. 2 pênaltis bobos, 2 gols sofreu. E tá jogando mal, esse é o detalhe. O Flamengo tá jogando mal. O Flamengo tem uma Arrascaeta fora totalmente do jogo. Completa, é até justificável que o cara tá sendo monitorado com um problema de público, não é de hoje. É, e ele nunca mais conseguiu recuperar. Esse tempo todo de treinamento ele não conseguiu ser exigido em função exatamente do problema que ele enfrenta. Everton Ribeiro, que pode ser, poderia ser o cara para armar, tirava o Arrascaeta. Agora, por exemplo, tem que botar o Cebolinha no jogo, tem que ir para o jogo. Então tirava o Arrascaeta, adiantava o Everton Ribeiro para a armação, botava o Cebolinha na ponta e ia vai para tudo ou nada, porque o Flamengo não tem muito tempo. Nós, pode não, só tem 45 minutos que os caras vão reduzir para 30, 30 e poucos, mesmo que o juiz longo no final, eles vão matar o jogo até o fim, não vão deixar a bola rolar. E o Flamengo precisava se reorganizar. Também tem alguns jogos, você vai perder o zagueiro lá, o Léo. Está totalmente baleado. Mas é inacreditável que o Flamengo chegue numa decisão de Mundial, das condições físicas que chega. Deplorável isso. E erro crasso, né, primário de organização interna. Isso aí, você não tem como contestar isso. A dizer que o português não tem tempo, não sei o quê, ele vai contar uma de história agora no fim do jogo. Mas ele é o culpado junto com a comissão técnica dele, exclusivamente culpado. E quem determinou que o Flamengo tivesse 50 dias de férias? Absurdo que isso tenha acontecido. Os jogadores estão visivelmente defasados. Aí o Gerson é expulso de campo. Né? O Gabigol está isolado no jogo. Os caras conseguiram fazer um sistema defensivo que conseguiu neutralizar totalmente a jogada de flanco do Flamengo. Não chega o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, não chega o Matheuzinho pelo direito, o meio de campo não arma e o Flamengo está... E eles não estão sufocando o Flamengo. Foram 2 vezes lá, 2 pênaltis, 2 gols. E resolveram o problema deles por enquanto. Agora tem 45 minutos que certamente serão reduzidos. Por mais que o juiz alongue no final, vão reduzir o tempo. O Flamengo precisa de sorte também agora para conseguir sair dessa sinuca. Vai ser muito difícil. Eu acho que ele tem que mexer agora no intervalo. Né? Ele vai ter que dar tratos agora, ter os jogadores lá. Há uma saída inicial seria adiantar o Gerson no lugar do Arrascaeta, botar o Pulga, por exemplo, porque esse Vidal, não sei se ele está no Flamengo ou no Colo-Colo. É. E depois botar o Cebolinha no jogo, para tentar partir para dentro e conseguir virar isso aí. Está muito difícil, muito difícil. Olha, São Judas Tadeu sozinho não resolve essa parada, não. Washington Rodrigues é o comentarista mais ouvido do Brasil. Tempo de intervalo mundial de clubes da FIFA. Fase semifinal, 2 para o Al Hilal, 1 para o Flamengo. Chegando as faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. O Sinaf está pago, Sinaf Seguros, 0800-702-9930. A PixBet está arrebentando, também com apenas um realzinho só. Você lança sua bet e tem o saque mais rápido do mercado. Acesse pixbet.com. Nação Rubro-Negra, cliente Team Black vai para o Marrocos com mensagem de WhatsApp e Instagram grátis por 7 dias. Compartilhe essa emoção. Já já eu volto com tempo de intervalo aqui na Tupi. Super Rádio Tupi. A PixBet é a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Também, com apenas um real, você lança sua bet e se ganhar, saca a grana rapidinho via Pix. Tudo sem complicação, nem burocracia e com suporte humanizado 24 horas. Aproveite as melhores cotações do mercado com o saque mais rápido do Brasil. Acesse agora mesmo a pixbet.com e depois é só correr pro abraço. Amigo reparador, fique tranquilo, você encontra tudo o que precisa nas lojas da Altese, inclusive toda a linha de importados. São mais de 30 anos levando qualidade com bom preço para você. Altese Peças Automotivas, lojas na Penha, Barra, Recreio, central de atendimento 2122-5333, 2122-5333. Na Altese, a peça mais importante é você. Minha gente, se liga nessa dica. Se a temperatura aumentar, não dê bobeira. Corra para casa e vídeo e peça o termômetro MicroLife Dual Mode da Mad Levinson. Só o termômetro MicroLife Dual Mode tem tecnologia para medir a temperatura pela testa e pelos ouvidos e foi desenvolvido pela MicroLife, líder mundial em equipamentos para a saúde. E você encontra o Dual Mode MicroLife em todas as lojas da Casa e Vídeo ou pelo telefone 4002-3535 e tem pelo aplicativo ou pelo site www.casevideo.com.br. Termômetro MicroLife Dual Mode, um produto com qualidade garantida pela Mad Levinson. Alô, nação rubro-negra, se liga nessa super dica. Cliente Team Black vai para o Marrocos com mensagens de WhatsApp e Instagram grátis por 7 dias. Já pode se preparar para torcer muito e postar tudo com muita internet. A Team, patrocinadora oficial do Mengão, te dá esse benefício imperdível para compartilhar toda essa emoção nas redes sociais. Quero ver todo mundo compartilhando foto no grupo da família, postando stories, comemorando e deixando o feed todo rubro-negro. Então, aproveite e contrate o seu Team Black. Torça com tudo no Marrocos, com WhatsApp e Instagram grátis por 7 dias. É o Mengão e a Tim, deixando a maior torcida do mundo super conectada. Futebol é na Tupi, Wagner Menezes. Tô de volta aqui na Tupi, tempo de intervalo. Mundial de Clubes, Flamengo tá perdendo. 2 para o Al Hilal, 1 para o Flamengo. Lembrando que Pedro fez o gol do Flamengo, ele que chega à marca de 76 gols. Com a camisa rubro-negra, hein, Marcos Coelho? E agora é o dono da camisa 9, né, o Wagner? Até o final do ano passado ele era o 21, uma série de fatos. Consequentemente, a aposentadoria do Diego, o Gabigol pegou a 10, o Pedro com a 9 e tá honrando a camisa, que ao longo da história teve inúmeros artilheiros a vestindo, Wagner. Diogo Sampaio me chama nas ruas do Rio. Alô, Diogo! Wagner Menezes, galera rubro-negra, incrédulo até agora com esse placar 2-1 pro Al Hilal. Eu tô com a Maria Luísa do meu lado. Maria Luísa, o que que tá acontecendo com o Flamengo, Maria Luísa? Sinceramente, esse Santos tem que aparecer. Teve o jogo do Palmeiras, ele deu aquele mole lá. Também Gerson expulso, cara. Que esse cara inventou, ele não chegou no Flamengo ainda. Ele não se destacou, não tá legal. Matheusinho também deu aquele mole naquele pênalti. Acho que devia ser o Matheusinho. Acho que mudar o meio ali também, botar o Vidal. Gabigol acordar pra fazer um gol, né? E, pô, o único excelente ali é o Pedro e o Arrascaeta. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Espero que o Flamengo consiga ganhar aí pra final do Mundial pra trazer esse título pra casa. Tá aí a opinião da Maria Luísa. Eu volto com você, Wagner. Valeu, valeu, Diogo Sampaio. Flamengo tá voltando a campo. Já já tem o segundo tempo. Fica a expectativa quanto uma possível alteração, hein, Marcos Coelho? É, tô de olho aqui pra ver se o Léo Pereira volta. Lembrando que ele ficou durante boa parte do primeiro tempo, principalmente na segunda metade, puxando muito a coxa direita. As opções seriam Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Pablo. Ainda no primeiro tempo, o Fabrício Bruno começou o trabalho de aquecimento. A conferir, Wagner. Muito bem, Flamengo já voltando com substituições. Vamos confirmar aqui as alterações da equipe do Flamengo. Enquanto isso, o Al Hilal segue ainda no vestiário, indo em direção ao campo. Eu estou observando aqui os jogadores do Flamengo que já voltaram, mas o Flamengo terá... Fabrício Bruno está no campo. novidades para essa etapa complementar, Coelho. Na zaga dá para ver que o Fabrício Bruno tá no campo, Léo Pereira não volta para o segundo tempo, Wagner. Pulgar também aparecendo no gramado. Aí é para reposição a expulsão do Gerson, resta saber quem ele tirou do ataque. E aí, velho Paulo, Pulgar é a novidade, já a gente confirma quem saiu, Washington. Pulgar era esperado, agora você vê, o Pulgar poderia ter jogado os jogos do Campeonato Carioca e ele poupou o cara que estava descansando 50 dias. Vamos ver como é que ele vai correr em campo aqui. Agora vamos saber quem sai, eu esperava ver quem sai. Ele está perdidinho, esse treinador. É, a gente tá olhando aqui no gramado, eu não tô vendo o Arrascaeta ainda. Já viu o Arrascaeta? Aí, tem que sair, de qualquer maneira tem que sair. Se não for agora, daqui a 10 minutos, tá mortinho. Também não tô vendo não, Wagner. Já a gente confirma realmente se foi o Arrascaeta que deixou o gramado. O certo seria tirar o Arrascaeta e botar o Gerson mais na frente. O Gerson faz essa lambança e aí complicou mais ainda a guerra. Vamos para o segundo tempo. A emoção de montão aqui na Tupi não para. Quem está retornando é o garotão da galera. Benito, Benito, Benito. Benito, Benito, Benito. Eu tô aqui na Super Tupi. Na Super Tupi. Luiz Benito. Mais ondas do rádio, galera, pela Tupi, a Super Rádio do Brasil. Alterações no Flamengo na etapa complementar. Léo Pereira vazou. Fabrício Bruno é a peça do segundo tempo. Essa estava mais do que anunciada, né? E para a recomposição, saiu a Arrascaeta para a entrada do Pulgar, confirmando agora, Penido. Perderam um jogador do talento do Arrasca, com todo problema físico, mas o talento ele tem. É mais uma perda. De qualquer maneira, a avaliação do Apolinho. Perdeu no cara coroa. O Arrascaeta não jogou, não tocou na bola. Tá aí, portanto, entra Pulgar, Eric Pulgar, que nas vezes que jogou, jogou bem, como entra o Fabrício Bruno, que também vem muito bem. Ele tem a camisa número 15 e o Pulgar entra no meio-campo no lugar do Arrascaeta para fazer uma recomposição, já que o Gerson foi expulso. Ai, Gerson, foi expulso. Não é o nosso aqui. Se fosse o Canhotinho, estava em campo. Etapa complementar, rolou a bola, galera. Sai, dedada, entrega a bola para o Marega, recebeu pela ponta direita. Vira o Flamengo, aperta, vem com a Ayrton Lucas, tenta a tomada, capotou, rodopiou, caiu. Vem outra vez a zaga do Flamengo, agora protegida e ampliada com o próprio Pedro, que voltou para o lance. O lateral Abdu Hamid está valorizando um pouco. Pegaram ele de jeito, efetivamente, Coelho. O Penido, ele estava no chão ali, o Pedro foi tentar ser... Vamos tentar ver aqui ser categórico, respeitando o horário. Pedro acertou uma bola e atingiu outras duas ali. A bola estava entre as pernas do jogador do Al Hilal e ele tomou lá na zona franca, Penido. Acho que ele pegou em Amsterdã. Isso. E aí, tá se recompondo o cara, vai levantar, a falta originalmente foi dele, então a posse de bola é do Mengão, queridão, bate nela, Davi Luiz, toca no campo de defesa, vamos lá, Mengão, vamos para empatar, isso aí, cara, tá 2-1 pros homens, a bola volta, vem dominando o Davi Luiz pela canhota, dominou, bola botou no terreno, pé direito nela, bate em diagonal, bola longa, muito longa pra ponta direita, subiu o Mateuzinho, levou um trompaço, caiu. E agora o Flamengo, nitidamente em todos os lances, vai também valorizar, embora eu acho que ele tenha levado realmente a trombada, Wagner. E ele caiu de mau jeito, né? Depois da disputa de bola pelo alto, caiu de mau jeito o Mateuzinho, mas ao que parece, ele vai ter condições de retornar. Problema no pulso do jogador do Flamengo. Vamos lá, galera, a bola saiu para a lateral, o árbitro manda então que seja a resposta em circulação, quem prepara é o Califa, ele bateu pela canhota, toca a bola pelo meio do campo, manda de primeira, chega para o garotão da 17, é o Marega, Flamengo do bote, faz o corte, ganha com a Ayrton Lucas, ele levanta para o Pedro, meia esquerda na entrada da grande área, driblou primeiro, trouxe para dentro, rolou, um bolão, Everton Ribeiro, roda o corpo, amacia, tira do primeiro, tromba, perde, reconquista, vai lá na frente, Fabrício Bruno pega pelo Flamengo, mandou, com bola pequenininha para Pedro, recolheu para Mateuzinho, entregar até o Gabigol, voltou para a ponta direita, pinta para o Gabigol de novo, rola para Mateuzinho, devolve, pinta para o Fabrício Bruno, manda o Thiago Maia, ele vai para a entrada da grande área, faz a devolução para Davi Luiz, o Flamengo mete o pé, vai embora, vem pela ponta canhota, botou velocidade, ganhou, Ayrton Lucas cruzou na banca do gol, o goleiro foi lá no alto e pegou. A tentativa até que foi válida, hein, Wagner? Pedro fechava no primeiro pau, ninguém apareceu no meio, o goleiro foi lá em cima e fez a defesa 2-1 ao Hilal. 2-1 ao Hilal. Nesse segundo tempo, temos 2 minutos e 40 jogadas. Aqui Tupi, teu Tupi. Vem bola de novo para o meio campo. Flamengo dominando. Garotaço Thiago Maia buscou na entrada da grande área. Tio Gabigol, ele lançou fechadinho. A zaga protegeu, atrasando. Saindo o goleiro Almayuf para fazer a defesa. Ele defende, bota no chão, bota a bola para rolar. Entrega na zaga, sai com Al-Bulafam apanhando. Al-Bulahi apanhou a bola, dominou, botou no terreno. Rolou na zaga de novo, vai procurar o grandão da 19, Carrijo, chega nele, dominando Carrijo, põe no terreno, manda pro meio campo, pede na devolução, é acionado, mete o pé, vai embora, 2-1 pro Al-Hilal, põe. Agora com quem, Galu? Correu na bola, dividiu, chegou o Flamengo, por intermédio do Davi Luiz, ele bota no terreno, chutou e sentiu. Caiu, arriou. Vamos ver, levanta. Apanhou, aí. Não caiu sozinho, não. Vai, levanta, fica de boa. Volta a bola para a ponta, canhota. Entretanto, para o domínio do jogador que eu salei, mandou para a entrada da grande área. Chega na cobertura e corta. Pulgar pelo Flamengo. Ele tira o perigo, manda na frente. Volta, procura o passe errado. Mateuzinho era para o Gabigol. Perdeu, ficou para o Igalu. Devolve para Vieto, o cara que sofreu os dois pênaltis. E o Salem bateu e converteu os dois. Um de cada lado do goleiro. Volta a bola para a entrada da grande área, para o garotão da 17. Lá vai a bomba do Mar. Ele arremata, bate na zaga, vai embora, vai pra fora, é córner. Marcos Coelho. Na pressão da Al-Hilal, escanteio na ponta direita. O clube saudita tenta o terceiro gol, vence por 2-1, Penido. Pelo amor de Deus, não pense em terceiro gol. Pelo amor de Deus, é o que eles querem, né? Claro. Estão partindo para dentro. Vamos lá, galera. São 4 minutos, 20 segundos, etapa complementar. Prepara a cobrança do Cone Vieto. Na bola partiu, bateu no primeiro pau. Escora na cortada antiaérea. Salva o Flamengo. Tira o perigo, a bola volta para o Vieto. Tentou, cruzou de novo, alto demais. Descalibrado. A bola vai embora, a bola vai para fora e vai longe. Bota o pé na forma, bicho. Vieto longe do gol, Al-Hilal 2, Flamengo 1, Penido. E o Mengão sai jogando, ele pinta aqui na Tupi, bota a bola no chão com o Davi Luiz, ele chega quase na linha central do gramado, procura Thiago Maia, recebe a bola, o combate do adversário também, chegava Gustavo Coelho, já derrubou o Everton Ribeiro, ex-companheiros. É, e o homem estava lá, viu, parou e marcou com ele, já jogou no Flamengo. A bola volta, veio outra vez para o Flamengo, falta batida, entrega a bola pelo meio do campo, pintava para Everton Ribeiro, devolve, combinando com Thiago Maia e Davi Luiz, triangulação feita no campo, quase na intermediária. Vai um pouco para frente na divisória do campo, cai para Fabrício Bruno, ele prepara de pé direito, alonga o passe na ponta canhota, o esticão é cumpridaço, é bola para a canhota de ataque, vai dominar pelo Flamengo, pintando o Ayrton Lucas no toque pro Davi Luiz, volta pro Ayrton Lucas na ponta canhota, perna canhota, matou a bola, botou no terreno, driblou o primeiro zagueiro, volta o jogo para Thiago Maia, Flamengo cerca a entrada da área, 2-1 pro Al-Hilal, o Flamengo corre atrás do prejuízo, a bola do Ayrton Lucas na ponta esquerda, prepara o toque, demora um pouquinho, prendeu, voltou, ficou pro Davi Luiz na entrada da grande área, rola da bola, era pro Gabigol, chegou o Cuejar, primeiro na bola, o corte do Cuejar, ele afasta o perigo, Flamengo volta pra retomada, ganha por intermédio do Thiago Maia, mata no peito, bota no terreno, toca pro Ayrton Lucas, o Flamengo mete o pé, vai embora, é o Mengão, queridão. Vamos botar um filé na área aí, galera. Vamos botar um filézinho lá, empatar o jogo. Vem bola outra vez do Mengão. É com o Gabigol entregando pro Davi Luiz. Ele domina, põe no terreno. Apresenta-se então Eric Pulgar. Ele que entrou no lugar do Arrasca. O Gerson foi expulso no primeiro tempo. Fabrício Bruno botou no terreno. Ele entrou no lugar do Léo Pereira. Tem a bola dominada, virou pro Mateuzinho. Tá na ponta, vai cruzar, ganhou do Beck, meteu na boca do gol. Pedro subiu, escorou, voltou pro Gabigol, emendou, explode na zaga. Volta a bola pro Davi Luiz. Botou no terreno, do para Ayrton Lucas da canhota, quitou back, drible sensacional, meteu direto pro gol, mergulhou o goleiro e defendeu. Eu acho que a melhor opção seria cruzar essa bola, Wagner. É verdade, Penido, até porque o Pedro já fez o deslocamento do primeiro pau para o outro lado, estava prontinho para conferir de cabeça nas mãos do goleirão. Flamengo pressiona, mas segue perdendo, garotão. É, o Flamengo volta com mais atitude, tem um homem a menos, um gol a menos, tudo a menos e tem que fazer a mais. A Paulinho, como é que faz essa mágica? É, não, o Flamengo está tentando agora. Agora tem um detalhe a ser considerado. O Flamengo continua jogando mal. O Flamengo não está tendo atual. O Gabigol não entrou no jogo até agora. O Flamengo não tem armação de meio de campo. E daqui a pouquinho eles devem botar o Michael para aproveitar o cansaço e o fato do Flamengo ter um jogador a menos. Aí vai dificultar ainda mais. O Flamengo precisa de um gol rápido para se tranquilizar e pelo menos segurar. Marenga desceu pela direita, manda bola perigosa na área do Flamengo, salvou a defesa, volta para Cuejar, ele vira para a ponta canhota, para o Salem, Aldo Vassari, ele recolhe a bola, ainda Salem, Aldo Vassari, manda pelo meio do campo, trabalha com Cuejar, Gustavo Cuejar aí, jogador do Flamengo, volta pelo meio do campo, entregando onde está colocando o Carrijo, ele movimenta a bola, toca para a ponta direita, busca a penetração, entrega para o Abdul Halid, o lateral direito volta para o Salem, Aldo Vassari, o cara que bateu dois pênaltis e fez dois gols, até agora o Flamengo tem um do Pedro, eles têm 2-1, vem o Al-Hilal, tá ganhando o jogo, bota a bola pra trás até Yang, recebe o coreano, empurra pro Gustavo Cuejar, voltando na ponta direita, vem outra vez então pro lateral Abdul Hadid, meteu bola no fundo, Marenga cruzou rasante na boca do gol, salva Fabrício Bruno e tira, bota a bola pra fora pela linha lateral, deu gelinho na barriga, deu friozinho na espinha, Coelho. Essa é aquela difícil que se ele tá mal posicionado era gol contra, mas conseguiu afastar, 2-1 Al-Hilal, Penido. Vai bater então Abdul Hadid, ele bate o lateral, bateu entregando bola no terreno, volta o jogo, procura penetração, manda na frente, Flamengo tenta o corte, vem a bola, é pro Cueja, meio desequilibrado, reequilibra o corpo, comanda as ações agora na ponta direita, bota na entrada da grande área, vira o jogo pro garotão da 17, Marega, vai cruzar na boca do gol, chegou, protegeu pelo Flamengo, Ayrton Lucas, a bola saiu, vai embora, ela vai pra fora e é tiro de meta, no domingo meio-dia, cabeça coroada, esse é 5 estrelas, ou 6 estrelas, ele é fera, galera, Heraldo Leite, camisa 10, novo nome da seleção brasileira do rádio, ele que já brilhou neste microfone, entre 88 e 94, Heraldo Leite, é a fera da Tupi, camisa 10, no timaço da Tupi, amigo de fé, irmão, camarada, cheio de talento e muita competência, é talento puro no seu rádio o tempo todo, ele comandará o Bola em Jogo, todo domingo de 3, de meio-dia às 3, você vai curtir o Heraldão, vem bola no ataque do Flamengo, lançamento, na lateral da área, Beto Ribeiro penetrou, trombou, o Beck tirou ele do chão, vamos ver, caiu, levantou, não é nada, né, Wagner? Não deu nada, o árbitro estava longe do lance, mas foi na cara do Bandeira do outro lado. Jogada vai prosseguir apenas com um tiro de meta para a equipe da Arábia Saudita. Flamengo segue perdendo 2-1 ao Hilal. É, e a galera mandando mensagem aqui, muita gente na zoação. Aqui no nosso canal no YouTube, até o Roberto Silveira, Matheus Vasco, Rebeca Nogueira, tem vascaíno pra caramba. Fábio Gen, que é cheirinho, Nonato Mengão, Jefferson Bonano, Rebeca Nogueira e a galera do Flamengo na casa. Vamos lá, Juraci Fernandes, Alexandria e o mais o Alex Ned Arantes, todo mundo ligado na Tupi, obrigado galera pela audiência, deixa o like aí, hein? Deixa o like, aproveita também, toca lá no botãozinho, se inscreva, para você receber todos os vídeos com prioridade, se inscreva também no nosso canal, obrigado e deixa o like, a gente adora, a gente se amarra de montão, deixa o like galera, vem pro campo de ataque, outra vez agora no meio do campo, Vieto, botou bola no terreno no interior do grande círculo, dividiu, Fabrício Bruno derrubou, Eric Pulgar levou cartão pro Pulgar, amarelo pro Mengão, o juiz é bem rigoroso com os jogadores do Flamengo, bem rigoroso mesmo. Quantos cartões já tem aí, meu Deus do céu, mais um, agora Pulgar, outro que fica pendurado, sujeito a guincho, cartão amarelo é ficha suja no jogo, no próximo é Rua. Para não ser cancelado, não pode levar mais. Fala aí, Coelho. É, Penido, só que o Pulgar, ele puxa a camisa do Vieto no começo da jogada e acerta o chute embaixo também. Na intermediária, no círculo central, amarelo aplicado, mais um pro Flamengo, Penido. Fala aí que eu quero ouvir, galera, no 980 18 88 80, 980 18 88 80. Fala aí que eu quero ouvir. Alô, família Tupi, aqui é Vantos de Itaboraí, meu amigo Francisco, nós estamos aqui no carro escutando, ligadinho na Tupi. Rapaz, mas que time ruim esse do Flamengo, hein? Podia botar o Nova Iguaçu aí que já tava dando de goleada, cara. Isso é uma vergonha, cara. Ô Flamengo, para com isso, meu querido. É, e o Gilson deve estar lá incomodado, se retorcendo também. Porque na verdade, Flamengo depois da derrota para o Palmeiras na Supercopa, não há espaço para perder o Mundial. Agora, não chegar à final seria, não acredito isso vai acontecer, mas por enquanto está. Seria uma tragédia, né, Paulinho? Com toda a certeza. Não, já é uma tragédia que o Flamengo está mostrando, mesmo que ele vá ao Mundial, à decisão do Mundial, isso que ele está mostrando em campo é uma vergonha para um time que ficou de férias 50 dias. Um negócio inacreditável. E vamos depois botar a culpa no juiz. O juiz é o melhor de todos aí. É, os pênaltis foram pênaltis, lamentavelmente, embora toda a minha fanática torcida pelo Flamengo, a gente não pode mentir para o ouvinte, os pênaltis existiram, houve os dois pênaltis, não há como negar. A bola vem pela canhota, na tentativa do jogador, que é o Banico, vai botar no terreno de novo, mandou, Marega, chutou, bateu, na zaga, voltou a bola, vai tentar, Gingo, Cisco, passou pelo Mateuzinho, entrou na área, arrumou, trava, Pulgar, ele passou pelo Pulgar, emendada a bola no travessão, não me mata de susto, cara! Oh, pelo amor de Deus, a bola vai embora, a bola vai pra fora. Coelho, salvo, Coelho. Salva a trave, obrigado, baliza. Uma intervenção de São Judas Tadeu com a ruindade do camisa número 4 do Al-Hilal, o Khalifa Al-Dawsari. Esse é o Dawsari ruim, porque o bom já fez dois gols de pênalti. Ele da linha da pequena área conseguiu acertar o travessão. Só acredito porque eu tô vendo, Penido. Ah, se levasse o terceiro gol e agora... Claro que a estrada ia ficar tão mais comprida que a possibilidade de reversão ficaria bem complicada. 2-1, tudo bem. Flamengo tá no jogo, mas tem que fazer gol. Vamos lá, galera. Com um homem a menos, Gerson foi expulso no primeiro tempo. A bola é do Mateuzinho. Ele dominou, botou no terreno, botando o Pulgar pela ponta. Abriu, pediu, recebeu, dominou. Caminhou, vem o Flamengo, rola a bola. Ela vem rasteirinha, Pulgar, encosta. Pede outra vez agora pro Everton Ribeiro. Vira pro Mateuzinho. Vai centrar a bola na boca do gol. Bateu rasteiro, entregou pro Gabigol. Pro Mateuzinho de novo. Tentou centrar, cruzou. Pedro, mata a bola, gira, toca. Errado, pequenininho demais. Era pra Ayrton Lucas, corta no meio do caminho, tira a pronta velocidade, partindo o jogador que era o Vieto, vai atrás dele o Ayrton Lucas, vem de bom ladrão, rouba pelo Mengão, fez o desarme, atrasa para o goleiro defender, pega Santos, goleiro do Flamengo, rola para Fabrício Bruno, empurra na ponta, pintou o Flamengo, chegou no Gabigol, botou no terreno para o Mateuzinho, cruzou rasante na boca do gol, veio o Pedro, é a chance do empate, salva a zaga, tirando, cortando e botando para fora, e aí a bola vai embora no corte do Garotaço Yang. Fala aí, Wagner. Agora é escanteio pra gente, né? Pela esquerda, Everton Ribeiro vai pra batida. Fabrício Bruno na área, Davi Luiz também. Lá vem ela. Bateu de canhota pela ponta, Gabigol. Entregando bola pra Ayrton Lucas. Ele voltou pro Everton Ribeiro no fundo do campo. Gabigol. Chega nela, chega Cueja. Não dá pro Gabigol tocar. Ela vai embora, vai pra fora. E aí é só tiro de meta. Eu confiro pra você no horário brasileiro. 5 horas e 28 minutos, 5 e 28 da tarde, no horário do Brasil, de Brasília, a capital de todos os brasileiros, no Rio Brasília, 5 e 28, hora certa, Tupi, pra você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Cravadões, cravadões, 15 minutos e meio, galera, segundo tempo de jogo, estádio IBN Batuta, em Tanger, no Marrocos, semifinal do Mundial, e o placar aqui no Tupi diz... Al-Hilal 2, 2 do Salem, 2 gols de pênalti. Flamengo! Um gol do Pedro. Ondas do rádio, abraçando Sérgio Vargas Barreto em Araruama, ligado, curtindo, e hoje torcendo mais do que nunca pelo Mengão, mesmo tricolor, vestiu o Mengão, vestiu o rubro-negro, não tem pra ninguém. Agora o Khalifa vai lá pra fazer uma dividida, falta, sujou pra ele também. Khalifa Al-Dawsari, ele tem o mesmo sobrenome do autor dos gols, só que ele é Khalifa, mas ele vai pro livro de ocorrência assim mesmo e leva a cartão amarelo. O Wagner, ele é ficha suja. Exatamente, quando ele mata a jogada na intermediária, campo de ataque do Flamengo, falta já quadrada, garotão. Voltando o Mengão, Mengão é queridão, ele vem pela ponta canhota, dominando Ayrton Lucas, dá tratos, a bola bota no terreno, rola pra entrada da grande área, bola balançada, deram de graça pro Vieto, botou no terreno, mano a mano com o Fabrício Bruno, corre na proteção, chega de sirene ligada, agora o Pulgar, ele tenta, faz o corte, toca pra trás, empurra, na frente, soltou bola, pintou pro garotaço, Cueja, cruzou, lá, para de cabeça, toca para o goleiro defender. Sufoco, bicho, sufoco. É um susto atrás do outro e cada umbigado é um desassossego. Vem bola de novo pela ponta canhota. Ela vem para o domínio do time do Arrilão, rolada na entrada da grande área. Vieto, lava a bomba, mergulhou, defendeu o goleiro do Flamengo Santos. E os caras estão chegando também porque o Flamengo tem um homem a menos, Apolinho. Aí, além do mais, o cansaço começa a tomar conta. O Flamengo está dando espaços generosos. É porque os caras também não são muito bons ofensivamente, porque o Flamengo está, o meio de campo do Flamengo não marca e não arma. O ataque não chega, o Gabigol não jogou até agora. E quando o Flamengo é atacado em contra-ataque, fica visível o desnível físico entre os jogadores que marcam e os jogadores que atacam do time adversário. O Flamengo está madurinho para tomar o terceiro gol, lamentavelmente. Penido, abraçando o amigo Oscar Berro, os trigêmeos Lucas, Thiago e Jorge e a mamãe Ana Carolina, com um abraço, meu abraço de todo o timaço. Vem a bola, alguém chamou, Fabrício Bruno primeiro, já vou chamar, vem bola pro Pedro, meteu pro Gabigol, pro Pedro, arrumou, apontou, virou na ponta direita, corre o Flamengo, chega na bola, Matheusinho atrapalhado para dominar, bateu nele, escapuliu, mesmo assim cruzou, Gabigol testou pra fora e a bola vai embora. Uma centelha de uma fumaça de gol. Faltou o tal do quase, né, Wagner? É, o quase não joga, mas vamos falar a verdade, estava longe do gol, né? Não ia, não teve a direção certa, o goleiro ficou só olhando, fez aquele golpe de vista, passou longe do gol após a cabeçada do Gabigol. Segue, Flamengo perdendo 2-1 ao Hilal. Você me chamou, Coelho? Chamei sim, Penido, só para confirmar que o Hilal mexeu também, já está no campo de jogo, Michael, ele entrou com a 96. Agora. E saiu o camisa 9, o Igalô. Igalô, nigeriano, saiu de campo. Michael tá ali caindo pro lado do Ayrton Lucas, Penido. Michael, o que os caras compraram por uma fortuna, que o Flamengo tá tentando repatriar, é banco. E o Apolinho cantou a pedra. E com um homem a menos, tendo que fazer a marcação, não tendo suporte, o homem da sobra, é uma encrenca a entrada do Michael. O estranho é jogar com a camisa 96. Qualquer dia eles vão botar alguém com a 147. Mas agora, e aí, Apolinho? Essa entrada do Michael é exatamente em cima do cansaço do time do Flamengo. O Flamengo está esgotado fisicamente. E sobrando um jogador, em função da expulsão do Gerson, ele agora bota o Michael e manda fazer correria em cima da defesa. A defesa do Flamengo não marca bem, o meio de campo do Flamengo não marca e não arma, e o ataque não chega. O Flamengo pode até ganhar esse jogo, mas vai ser um milagre. Mexeu. Vamos lá. Mais uma mudança na equipe do Al-Hilal, Penido. Saiu camisa número 4, o Khalifa Al-Nassari, aquele que perdeu o gol feito ainda há pouco e já tinha recebido também um cartão amarelo. Ele sai para a entrada do 16, Nasser. Nasser, número 16, na vaga do número 4, Khalifa. 2-1 Al-Hilal, Penido. Nasser entrando, nascendo para o jogo. Nasser, se bem que é N-A-S-S-E-R, né? Nasser entra, nome bem tradicional, nome árabe. Nasser entrando no jogo. Eu estou abraçando o Joilton dos quiosques do Tororó em João Pessoa, na Paraíba. Ligado, ligação total. Aqui pelo Tupi tem o Tupi. Abraçando meu amigo Saulo, o italianinho, curtindo em Niterói, ao lado da Gleice, sua esposa, e da Lara, filhota, também acompanhando. Ele é vascão, mas está torcendo para o futebol brasileiro. Boa, Saulo. Saulo manda bem, né? Saulo manda bem. Vem bola de novo na ponta direita, da Tratos a bola, bota no terreno, volta, rola para a altura da linha divisória do gramado. Ele entrega a bola no chão, procura agora a penetração. Abdul Hamid abre pela direita, pede, recebe, domina a bola, vai avançando. O Al-Hilal, o bicho lá da Ásia, que está agora no território africano, ganhando do Flamengo no Mundial. Bota a bola no terreno, vem então para o Gustavo Cuéllar, ele que jogou no Mengão. Ele é colombiano, Gustavo Cuéllar. Bota a bola no terreno, vira para a ponta canhota, deixa então para o Nasser, faz o novo domínio, volta para a zaga, volta para o Cuéllar, domina, gira o corpo, bate para trás. Ele tem calma, ele é um jogador habilidoso, a torcida do Flamengo conhece bem. Ele fez um bom trabalho no Flamengo. Vem bola pelo meio do campo, Thiago Maia, pega, domina, avança, conduz, deu Tratos a bola, botou no terreno, tocou para a divisória, penetrou, chega a cobertura, Ayrton Lucas toma dele, fez o desarme, bota velocidade, parte pela ponta canhota, botou velocidade de novo, abriu em cima de mais um, vai cruzar, demorou, prendeu, rolou, para trás, chega a bola, vem Mengão queridão, agora com Eric, ataque, Pulgar mandando pro Gabigol, na entrada da área, tiro do primeiro, manda na direita, mata a bola, vem com o Everton Ribeiro, bota no terreno, abre pro Mateuzinho, é um negócio de chuveirar toda hora na boca do gol, tocou pro Pulgar, cruza logo a bola, cara, preparou, levantou na boca do gol, mergulhaço no peixinho, tirou a zaga. A galera fala aqui no Tupi, 980, 1880, 880, no zap da Tupi, fala aí que eu quero ouvir. E aí, Paulinho? Natanael de Anchieta, Alcobaça, Mengão 4-2. Fala aí, 4-2, Natanael Peixeiro aqui da Bavuna. 4-2, beleza. Tá 2-1 pra eles, então o Flamengo mete mais 3. Vamos lá, tomara que a sua previsão dê certo, cara. Eu vou vibrar muito. Vem bola agora pra direita, Abdul Rabid. Ele vai tocar pro Michael, cruzou pra boca do gol, fechou o ataque, tenta emendada, Salem. Trava Pulgar, a bola explode, vai embora, vai pra fora. Pela linha de fundo, mais uma pressão. Um homem a menos em campo é uma encrenca. E o Pulgar agora teve que se virar. E está saindo Everton Ribeiro para a entrada de Everton Cebolinha. Mais uma mudança promovida pelo técnico Vitor Pereira. Cebolinha, que estamos esperando a estreia no Flamengo, no campo de jogo, na vaga do Everton Ribeiro. Penido. O técnico agora também está baratinado, não sei nem sei o que ele... Vai que o Cebolinha entra e meta gol e tal. Ele não está naquela fase esplendorosa. Não é ainda o cara que, por exemplo, possa substituir... com o mesmo tamanho de futebol, o Bruno Henrique, longe disso. Embora ele tenha talento, né, Paninho? O Cebolinha é craque, mas... É, mas é o que tem no momento, né? Era necessária a entrada dele. Demorou até para botar, porque o Flamengo não tem armação do meio do campo. O Cebolinha vai ter que se virar sozinho. Quando voltou de novo, pela direita, Abu Hamid, dá o corte, tira Fabrício Bruno, esse está jogando um bolão, e entra bem no jogo também, manda a bola, toca para o Pedro, Pedro da ponta canhota, procura o contato agora para o Cebolinha, reclama da falta, e houve o juiz, não deu, ela volta, fica na defesa, dominada pelo Guilherme, vai sair jogando, bota a bola no chão, pede devolução, acionado, faz o domínio, procura o toque para trás, para o goleiro de blusa laranja, ele é todo de laranja, a roupa inteirinho, joga de calças compridas, a bola é longa, é tão longa que vai sair do gol o goleiro do Flamengo Santos, para pegar e botar no chão e sair jogando outra vez, 24 minutos, etapa complementar, o tempo que passa é o relógio é contra o Flamengo, Apolinho, o relógio está jogando contra o Flamengo. É, mas o relógio não tem nada com isso não, o Flamengo que está jogando contra ele mesmo. E quanto mais tempo passa, menos tempo tem para resolver a encrenca. Como diz o Apolinho, fez o feitiço, tem que desfazer. Como é que desfaz? Por enquanto está difícil. Flamengo teve um homem expulso no primeiro tempo ainda. Foi expulso o Gerson. Penido. Tem várias trocas e vem aí. Oi. Pera aí, veio, deu bobeira, Pulgar no meio campo, pega a bola, cai, vem pro domínio do Michael, dominou, entrou na área, parou, prendeu, tentou rolada, mandou de primeira, Vieto, parou, botou no chão, apontou, atirou, guardou. Não acredito. Gol! Hilal Vieto, ele sofreu o primeiro pênalti que o Salem bateu e guardou, ele sofreu o segundo pênalti que o Salem bateu e guardou, agora ele chutou, ele ainda bateu no travessão, pingou já dentro do campo, depois estufou a rede, rala, rala, rala, Mengão, barato bom, é arabão, e os árabes vibram de montão na jogada do Michael e no gol do Vieto, o 3-1 terrível, terrível, aconteceu, o coro come Marrocos, o placar agora diz 3 Flamengo, apenas um. É, tá feia a coisa, hashtag deu ruim, Marcos Coelho. Como é que eu explico, Penido? O Vitor Pereira mexeu no time, mas ele não abriu mão dos dois volantes e da linha com 4 zagueiros, ou seja, em tese 6 pessoas para defender, mas mesmo assim o Vieto teve tempo para colocar a bola no chão, ameaçar que ia chutar, iludiu Davi Luiz e chutar no ângulo superior esquerdo do Santos, que até tocou na bola, mas não de forma suficiente para evitar esse contorno de tragédia. Al Hilal 3, Flamengo 1, Penido. Essa aí, a entrada do Michael, o Apolinho cantou a pedra, vai jogar em cima do Ayrton Lucas, do cansaço, ele foi na ponta esquerda, fez a jogada, deu o passe e o cara fez o gol, caramba, Vitor Pereira, acorda! Oh, meu Deus do céu, abre a agenda da Tupi no plantão Tupi, alô, alô, Vinícius Gama. Penido, primeiro gol do Vieto, quarto do Al Hilal, agora 10 gols tem o Mundial de Clubes da FIFA, Penido. Não está perdido, porque enquanto a bola está rolando, pode acontecer qualquer coisa. Agora, Paulinho, francamente, a estrada agora ficou comprida, hein? É, nenhuma novidade. Eu estou vendo isso aí desde o início. O Flamengo não tem meio de campo. A defesa está sobrecarregada, o ataque não chega, a Bigol não jogou. E olha, o prenúncio é de que possa vir mais gol deles aí, porque agora o Michel está deitando e rolando em cima da defesa do Flamengo, totalmente aberto, inacreditável isso. E é bom lembrar que é o campeonato mundial de dois jogos. Se você for campeão, é campeão, ótimo, campeão do mundo. Se for vice, é um fracasso. Se for terceiro, é um vexame. Se for quarto, é uma vergonha. É... amarelo. E o Flamengo está dando esse mole. E, sobretudo, depois de uma recente patacoada com o Flamengo contra o Palmeiras, que levou um banho de bola físico, embora seja melhor tecnicamente, e perdeu o título. Ô, Penido, foram dois jogos, 7 gols sofridos, Penido. É, tá feia a coisa. O Thiago Maia recebe amarelo. Ó, eu tô bolado. A bola vem pela canhota, o toque pro Michael, bota a bola no terreno, tenta de novo, combina no campo de ataque, bota no chão, trabalha um Al-Hilal 3, Flamengo 1. Flamengo tem um homem a menos e tem que descontar 2 gols para arrumar uma prorrogação. Tá cumprida a estrada do Flamengo. Tá, o caminho tá complicado demais. A bola volta para Gustavo Cueja. Ele faz o domínio aos 28 do segundo tempo. Dominou, botou no terreno, tocou. É pro comando, pedindo. Na frente o garotão. É o da 17. Pede bola. Arrumou. Vinha lá pro lance. Mareca pediu. Limpa, toca. Volta pro Salém. Agora na ponta canhota. Vai tentar dentro da grande área. Pediu Michael. Saiu da área. Vem para trás o jogador do Al-Hilal, era quem? Gustavo Cueja, atrasando pro Young, apanha o coreano, domina a bola, bota no chão e vira pra ponta, só que ele tá colocando o Michael, ele tem a camisa número 96, ele vira pra ponta esquerda, cai a bola de novo, vem pra novo domínio, bota no terreno, vai tentar, vai caindo a jogada pra ponta direita, onde tá colocado o garotão da 19, apanha a bola, Carrijo, ele bota no terreno, mete o pé, vai embora, mas manda mal, pra linha lateral, manda uma saidinha rápida, ela volta já, ela vem. Vem aí, galera. E domingo, meio-dia, estreia Heraldo Leite. Aqui na Tupi, ele apresenta em comando Bola em Jogo. De meio-dia às 3 da tarde. É talento puro no seu rádio. Flamengo vem pro campo de ataque. Cebolinha se infiltrou entre o beck. O cruzamento é pra ele pelo alto. Salva a zaga na cabeçada. Wagner e manda pra córner. A bola era para o Cebolinha. Dentro da grande área, mais pela esquerda. Apareceu o zagueirão do Al-Hilal pra afastar de cabeça. Escanteio na canhota, Penido. Vamos lá, Mengão, tem que fazer um gol rápido para voltar pro jogo e depois tentar o empate. 3-1, vai ganhando o Al-Hilal, acredite, Al-Hilal 3-1, prepara a cobrança, bate pelo Flamengo, mete o Thiago Maia para dentro da grande área, corte feito, tira Young, ele manda na ponta direita, vai fazer o domínio do Rabid, bota velocidade, parte para dentro da zaga do Flamengo, tentando penetração ainda, Michael, botou velocidade total, ganhou o lance, Michael tocou de primeiro para o Salém, muita gente dele no ataque, o Flamengo tem que voltar, recomposição, fica difícil, volta, todo mundo marca, aí o Salém toca. Eles com 3-1 no placar também, não tem muita pressa. Volta ao jogo para o Gustavo Guija. Ele atrasa para De Jong. Agora para o garotão, camisa número 20, Young, fazer o novo domínio. Young toca a bola lateralmente, empurra. Toca para o meio do campo, manda para o Bulahai. Ele apanha a bola. Bulahai apanhou a bola, fez o domínio. Guija está do lado dele. Encosta, pede, recebe, domina. Cabeça do grande círculo, campo de defesa da Tratos a bola. Procura impulsionar para o campo de ataque, não. Ele quer conservar a bola ali no campo de defesa, dominando, gastando tempo, rolando, faz o jogo que convém ao Al-Hilal, eles não estão errados, embora deixe a gente triste, mas convém a eles fazer isso e o Flamengo não faria diferente, né? A bola vem pelo alto, Mengão corta pelo meio do campo, ela pintou pro Pedro, mata, bota no terreno, tenta mais adiante pro Cebolinha, chutou, bateu na zaga, volta pro Thiago Maia, mata a bola, canhota nela e vira pra ponta direita pra Mateuzinho, pro Gabigol, bico na área pro Mateuzinho de novo, tentou tirar do adversário pra cruzar, não tem espaço, ele devolve então pro Pulgar, Pulgar pro Cebolinha, bota no terreno, partiu pra dentro, tentou driblar, não passou, houve o corte da zaga, a bola ia sobrando de novo pra chegada do Michael, mas vai embora pra lateral, no corte do Davi Luiz, a bola vai embora, a bola vai pra fora. Penido, oi, só pra desenhar do meio pra frente, Flamengo agora, Thiago Maia, Pulgar, 2 volantes, ninguém armando, e na frente Cebolinha, Pedro e Gabigol. A pergunta do milhão: quem vai armar, Penido? Nunca teve ninguém armando o jogo todo, desde que começou o jogo, ninguém armou. É o desarmamento. O Flamengo foi, entrou na campanha do desarmamento. Ninguém armou. E agora tem o seguinte, rapaz. Na verdade, sem querer botar pilha já botando, o presidente do clube devia descer no campo, pedir licença ao juiz, parar o jogo e demitir todo mundo da comissão técnica. Como com a vergonha que o Flamengo está fazendo. Não agora no jogo, não. Desde que voltou de férias, depois de 50 dias. Uma vergonha. É, Mengão pagando o mico. Eu imagino que a essa altura o Álvaro da Camelo está dando zerinho. Álvaro Delas, Álvaro Alvinho, Matheus, Dudu, o Robertinho, o Serginho. E a decepção. E o Dorival está dando qual nota, Penido? Hein? E o Dorival está dando qual nota? Pois é, a bola agora na direita para o Ramírez. Vai cruzar na boca do gol, salvou o Davi Luiz. E agora o risco iminente, que o Flamengo tem que ir para frente fazer um gol. Se tomar outro, aí a vergonha histórica, porque é goleada. Que encrenca, Paulinho, que encrenca. Não, o jogo está perdido, não tem mais jeito. Acabou, acabou quando começou para o Flamengo, né? Eles não jogaram muito, não. Primeiro tempo foi 2-1, dois chutes no gol, dois pênaltis que eles bateram. Mais nada. Quer dizer, quem criou toda essa confusão foi o próprio Flamengo. Jogador expulso, Gerson expulso. Enfim, o Flamengo criou essa cova onde ele está metido aí. Mateuzinho fez um pênalti aos 2 minutos no Vieto, Salem bateu e guardou, depois o Gerson fez um pênalti aos 52 minutos no mesmo Vieto, Salem bateu e guardou. Flamengo tinha conseguido empatar com Pedro, porque com Pedro em campo não tem placar em branco para o Flamengo, mas os 2 gols deles deixaram a coisa complicada. Aí vem o terceiro gol, aí feito pelo Vieto, o homem que sofreu os pênaltis. E aí, 3-1 no placar, 33 minutos, etapa complementar, 33. Mas tem, quanto à vida, a esperança. Vem bola, vem Flamengo. Vem por intermédio do Gabigol, entregando para o Pedro. Ele atrasa, ele está colocando o Pulgar. Rola a bola de prima. Vai tocar onde está colocado agora o Davi Luiz. Recolheu, dominou, produziu jogada. Roda o corpo, ganha do primeiro, tira do segundo. Toca para trás, manda para Davi Luiz. O Flamengo desembaraça, vem o lance pela ponta canhota. Impulsiona para o jogador, que é o Cebolinha. Devolveu para o Davi Luiz, para Cebolinha de novo. Na entrada da área, tentou o drible. De novo, não passou. A fase do Cebolinha tá ardendo os olhos. Volta, olha o tal contra-ataque perigoso. Pintou bola na direita, Marinho cruzou pro Michael, não passa. Deu mais de 4, é sacanagem, hein, Paulinho? Não, mas vai acabar acontecendo. Tem que rezar para não acontecer. Se bem que é a mesma coisa, 3 ou 4. Cueja recupera a nova bola, manda no terreno. Flamengo tendo que se arriscar, tem que atacar em busca do resultado. Ele não pode não atacar em busca do resultado, porque está perdendo por 3-1 e tem um homem a menos para essa dificílima missão. E ele tornou a missão difícil. A bola volta, vem para o meio do campo, está jogando o Fabrício Bruno para Pulgar. Ele faz o levantamento, penetrou, vai Cebolinha, vai para a bola, não chega nela, cortou o zagueiro, manda para Michael, bota a bola no terreno, rola no meio do campo, tira a zaga, volta, fica para Davi Luiz. Ele mete o pé, vai embora, trabalha pela ponta canhota, toca para o Cebolinha, vem Everton Cebolinha dominando pelo Mengão. Aí é Mengão, queridão, bola dominada, vamos lá, rapaziada, mete o pé, vai embora o Ayrton Lucas. Ele vem pela ponta canhota, cruza na boca do gol, fechou Pedro, tentou, ia pentequear para remate, corte feito entretanto pelo Albulahi Wagner. Agora ele vai valorizar a posse de bola, goleirão saudita fazendo a defesa e já já tem alteração. Olha quem vem aí, fala aí, Coelho. Ele, sempre ele. O mais novo, o mais ele vai novo jogar chuteira. Multado da praça, Arturo Vidal. Quero ver se a tática dele é jogar chuteira na direção dos adversários, Penedo. Brincadeira, né, cara? Vem aí o Vidal. Eu quero ter sido, sem brincadeira, eu teria demitido o Vidal no jogo passado, mas sem a menor dúvida. Aliás, o Paulinho disse ontem uma frase histórica: no grupo o Vidal é mais um, no campo ele é menos um. Uma frase que só o Paulinho, né, gênio mesmo para falar um negócio desse. Mas é a pura realidade. Ah, ele pode entrar e fazer um gol, qualquer um pode. Se eu tivesse lá, podia fazer também, qualquer um. Ele substitui quem? Vamos lá. É, o Thiago Maia. E é um detalhe aqui, tava até falando com o Wagner, o segundo volante que ele coloca. Está querendo fechar a casinha, Penedo. É. Porque ele já colocou antes, o Pulgar colocou o Vidal. Já fez a caca toda, vai fechar a casinha agora, que o fedor já está aí. É brincadeira, né? O Flamengo contrata o treinador, tira o Dorival, que classificou o Flamengo, que levou o Flamengo para a Libertadores, ganhando o título. O Flamengo ganhou a Libertadores, foi campeão. Troca para trazer um treinador que deu uma desarrumada no time. e hoje está pagando mico. E eu vou passar um mês sem ver televisão, porque o fã-clube dele vai dizer, não, precisava de tempo, ele não teve tempo, coitado. Ele só teve 80 dias para fazer o time. Incrível isso, né? Inacreditável, cara, inacreditável. A bola rola, batido, lance lateral, vem para Davi Luiz, entregaram para o Pulgar pelo meio do campo, Vidal dá do lado, ele não sentiu firmeza não, preferiu mandar para o Gabigol, Gabigol vai dar para Mateuzinho, Mateuzinho para Pulgar, Pulgar toca, de primeiro, vem para o Gabigol, se atrapalha no domínio, perde contato com a bola, cai para o Michael na ponta canhota pedindo, vem outra vez a penetração, bola outra vez tocada, vai a cobertura, chega pelo Flamengo e tira, cortando o Mateuzinho, girou o corpo, bateu na bola, manda na meia, toca para o bem recuado Gabigol, ele domina, vira pra Cebolinha na ponta canhota, mano a mano contra a marcação da zaga, partiu, chegou em cima dele o Abdul Hamid, ele tenta o domínio, para no primeiro, toca no segundo, vira no terceiro, bate de perna canhota, estica, puxa tudo, vira, pra direita, faz domínio de novo, mete o pé, vai embora, cai pro Pulgar, Pulgar primeiramente, toca pro Vidal, aí ele vai encostar, pede na devolução, é acionado, toca a bola no terreno, mandou pra entrada da grande área, cortou a zaga, a bola vai voltar para novo domínio, apanhando outra vez o garotaço da zaga do Flamengo, Fabrício Bruno, um dos poucos que tem se salvado aí nos últimos jogos, todas as vezes que entrou, entrou bem, Fabrício Bruno dominando bola, botando no chão, vem outra vez agora para o campo de ataque o Flamengo, é o Gabigol, botou no chão, tentou entrar na área, botaram ele no chão, mas foi mais na base do escorregão do que com falta, vem então Vidal, vai para dar o carrinho, ai, o calopsita não se deu bem não, bola tocada para o Michael na velocidade, chega a cobertura do Ayrton Lucas, chega primeiro que ele, graças a Deus, e ele recua para o goleiro, senão tomou 4-1, aí já está uma vergonha, e aumentar não pode. Coelho. É verdade, Penedo, Ayrton Lucas teve sucesso na jogada ali, ganhou na velocidade do Michael, que não é tarefa fácil, olha só o Awilau de novo. A bola volta, vem outra vez agora para o Abdul Hamid, prepara o cruzamento, levanta a bola, vem para a boca do gol, tira o Fabrício Bruno, volta para o Cueja, ele mata a bola, bota no terreno, Gustavo Cueja, tocou para trás, Vieto, lá vai a bomba para fora, essa pegou embaixo demais, ela subiu muito, e a galera do Flamengo está muito bolada, ele está vendo aqui, por que que o Flamengo, deixa eu ver se é o Padilha e o Culturismo, o Cutuca fez uma pergunta aqui, e na sequência, por que o Flamengo não vendeu o João Gomes depois do Mundial? Tá faltando ele para fechar a entrada da área. É, não, o Flamengo vendeu vários erros. Não ia mudar muita coisa não, Penido. Tinha que tirar o treinador. O João Gomes é um excelente jogador, mas não é ele que está fazendo falta. Ele em campo, em forma, tinha 10 fora de forma. O que, é que ele vai fazer? Ele não é o super-homem. É, a mágica ele também não faz, né? Acho que vai entrar o Jarafale. É isso, já falho com a número 70, Penido, está pronto para entrar. E só um detalhe, brincamos aqui anteriormente com uma situação ou outra, mas olhando para o campo, a sensação é que os jogadores do Flamengo estão só esperando o jogo acabar, já até já abrindo mão de uma dividida ou outra, basicamente olhando para o relógio ali, esperando acabar para correr para o vestiário. Não ofereceram perigo o jogo todo. O Flamengo não fez nada que você desboja. O Pedro deu uma cabeçada e fez um gol. Pronto, acabou. Cabigol, nada, zero. É uma vergonha. O Inter já fez isso, embora campeão do mundo. O Atlético Mineiro já fez isso. Né? Um para o Mazembe, outro para o Casablanca. Mas foram eliminações precoces. E nas outras, sempre o Brasil vai à final. É, o problema, Pedro, não é perder. Perder faz parte do jogo. É perder não jogando nada, Pedro. Isso, exatamente. Perder jogando mal para um time perder da Arábia. Como é que é, perder faz parte. Agora, jogar o que o Flamengo está jogando é brincadeira. Se botar um segundo time de colégio de freira aí, ganha do Flamengo. É. Perder é parte. É um dos três resultados, desde que você tenha decência para cair de pé. O Flamengo está jogando mal. Está sendo, inclusive, ridicularizado por ele próprio, jogando mal. Que pena, que vergonha. Eu tô ficando vermelhinho, bem vermelhinho. Envergonhado, tô torcendo muito pro Flamengo. E o Al-Hilal tá passeando em campo. É, esperando o Al-Hilal agora tá tocando a bola, tá preparando quase que um olé. Toca para lá, toca para cá e gasta o tempo. 17 horas, 54 minutos. É a hora certa, Tupi. Para você. É hora de se ligar no tempo e no placar. Quarenta e um minutos. minutos e 20, etapa complementar. Semifinal do Mundial, Flamengo não está indo para a final. O seu povo pede o mundo de novo, mas vai ter que esperar mais um pouco. O placar aqui, daqui a pouquinho eu confiro. Que vem Maria que entregou para o Michael, botou velocidade, entrou na área, chegou para travar com ele. Ayrton Lucas trombou, explode tudo e vai para fora. Inclusive Ayrton Lucas, ele, o Michael, bola e tudo, todo mundo pela linha de fundo. Quase que entorna o caldo, Michael. O que o Paulinho falou, Michael, vai entrar veloz. Aqui o Ayrton Lucas realmente conseguiu uma recuperação esplêndida no lance, hein, Coelho? É verdade, o Penido. Agora, acho que nem nos maiores sonhos o Michael ia acreditar o seguinte, um ano atrás. Você vai sair do Flamengo para enfrentar o Real Madrid na final do Mundial de Clubes. Acho que nem ele acreditaria. Se o Real Madrid chegar lá, né? É, tem isso, que a Wally tá aí. É, vai entrar mesmo o cara aí, o 70, tá aqui na margem do campo, Jarvalho. Saiu o Vieto, aplaudido, sofreu os dois pênaltis, do primeiro gol, do segundo, e fez o terceiro gol, ovacionado com a camisa número 10, Penido. Ah, disparado o craque do jogo, embora alguns outros tenham jogado muito bem, mas eu acho que não tem como, né, Paulinho? O cara que decidiu. É, também, e o Guejá também jogou um partidaço, né? Verdade, verdade, verdade. Vem bola aí, vem bola para o Salem cruzar, cruza na boca do gol, sobe a zaga do Flamengo, tira, volta, de primeiro caiu, o Michael tentou na primeira, não deu pé alto falta. Na área, falta, juiz, é falta, acertando o Davi Luiz aí. É, reiniciou o sistema, o Davi Luiz foi para a dividida, tentou a cabeçada, o adversário tentava ali uma espécie de voleio, bicicleta, acertou o Davi Luiz na cabeça, e foi justamente o Jafale que acabou de entrar. Ele entrou e o primeiro lance dele foi acertar a cabeça do Davi Luiz. Por esse motivo, ele recebe o cartão amarelo. Agora, todo mundo preocupado com o zagueiro do Flamengo, que está caído na área, recebendo atendimento. Por esse motivo, por razões lógicas, jogo parado. Penido. Mohamed Jafale foi o cara que acertou, o garotão da 70. Ele que entrou agora, pegou o Davi Luiz. A situação é preocupante. Porque ele tentou ali um tipo voleio, bicicleta, chicotada, né? E se pegou na cabeça, realmente, ele deu um chute com tudo. Aguardar a reação do Davi Luiz, torcer, porque afinal de contas é um ser humano, é um profissional, está em campo trabalhando, está perdendo, jogando mal, tá, é outro departamento. Mas a situação dele parece preocupante. É, ô Penito, só para situar, os médicos do estádio, além dos médicos do Flamengo, também entraram em campo, né? No primeiro momento, o socorro é feito pelos médicos do clube, mas a situação que aparenta ser um pouco mais complexa, os paramédicos ficam ali de prontidão na ambulância, todo mundo correu, dá pra contar mais de 6 em campo, só que eu tô vendo o Davi Luiz sentado já, pra tranquilizar, tá sentado, mas no primeiro momento assustou muito. Na hora que aconteceu o lance, eu acho que foi o goleiro que fez um sinal de substituição, na hora da pancada. Depois ele pode ter melhorado, mas na hora da pancada assustou bastante. É, a pancada foi forte, ele, graças Reiniciou, a Deus, ele levantou. Perguntou se está 0-0. É, a integridade física nada paga, né? Isso aí está acima do jogo de futebol. E embora o Flamengo esteja perdendo de forma vexatória, vergonhosa, não se pode consagrar nada que seja dano físico, pelo amor de Deus. Davi Luiz, graças a Deus, está refeito. Levantou, a bola voltou a rolar. Chegando então para o meio do campo, para o domínio do garotaço. Vai Vidal entregar para o Gabigol. Ele recolhe a bola, contorna o corpo do adversário. Bota no terreno, tira do Marega. Volta para o Davi Luiz, ele bota no chão, leva o empurrão, mas mantém a bola. Chutou, bateu no próprio companheiro, voltou. Mais fica seis. Com Ayrton Lucas, cruzando a boca do gol, tira a zaga, volta. Ayrton Lucas botou no chão, Gabigol emendou. Vem Pedro, chutou. Pedro guardou. Do segundo tempo, botando de novo a bola na rede, Pedro. Com Pedro em campo, não tem placar em branco. O Flamengo levou 3 gols, isso não podia acontecer. Ele faz o segundo, mas faz só aos 45 do segundo tempo. Pode ser salvo pelo milagre? Pode ser salvo pelo milagre. Porque o Flamengo do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração, este rubro-negro não tem pra ninguém. Rala, rala, rala, rala, barato, bom é do Mengão e aprenda. Com Pedro em campo não tem placar em branco e um só ele não gosta não. Dá pra fazer dois, ele faz dois. Mas tá perdendo, ainda tem que correr atrás do milagre. Tem 5 minutos pra isso. O couro come e o placar diz. Flamengo! 2 do Pedro. Arrilau tem 3, 2 do Salém e 1 do Vieto. E depois da nova saída, o time do Arrilão bota a bola no terreno, cruzamento, perde na boca do gol, Salém, emenda de qualquer maneira na saída, e o Salém ficou uma arara com ele, ficou uma fera, mas a bola é tirada, o Nasser mandou a bola, o Salém queria o cruzamento, ficou na bronca aí, Coelho. É verdade, estava sozinho na área esperando o passe da ponta direita, e agora o Pedro começa a reclamar que algumas bolas estão sumindo, e também que o time do Al-Hilal está demorando muito para fazer as reposições. Vamos ver se o nosso camarada Isivan Kovács, que é o árbitro da Romênia, vai repor esse tempo, Penido. No gol do Pedro, mais um lance de oportunismo, hein, Wagner? Ele é fogo, Wagner. É verdade, até porque quando o Gabigol bateu em gol, o Yang, número 20, tentou fazer o corte, mas acabou desviando a bola nos pés do Pedro. Não estava impedido e aí ele conseguiu fazer o segundo gol do Flamengo. Agora eles vão gastar o tempo de tudo que é jeito, hein, Pedro? É, não, mas agora é milagre, amigo, que pode acontecer. Ah, pode, milagre pode. Nós já vimos alguns milagres, Pedro. Vamos lá, galera. É, também. A bola voltou para o domínio do Fabrício Bruno. Ele bota no terreno, sai jogando para o Flamengo. Tenta levantamento, domina. Se o Al-Hilal já estava gastando tempo, imagina agora, né? São 48,5. O árbitro aumentou em 6. O prazo de validade, vamos até 51. O tempo está escasso, a estrada está comprida. Vamos, Flamengo. Tem que acelerar, tem que pegar pesado. Vamos lá, Mengão. O Mengão é queridão. Não pode perder, não. Está perdendo por 3-2. Ele precisa chegar à final. Tem que fazer um gol aí para levar para a prorrogação. Tentar outra vez agora com o Davi Luiz, ele bota no terreno e o Hilal se recolhe todo, o Hilal todo no campo de defesa, Flamengo vai inteiro pra dentro, de corpo inteiro pra frente, vai pro ataque, vai tentar, tem tentativa agora do jogador do Flamengo, é o Mateuzinho, cruzou na boca do gol, passou pelo Nasser, mas no cruzamento o goleiro subiu, defendeu e mergulhou, vai gastar tempo, né, Wagner? Com certeza, Cebolinha aparecia no segundo pau pra conferir a bola, o Pedro não se aproximou do lance, segue 3-2 para o Hilal. É, o milagre precisa acontecer dentro de 1 minuto e 40. Se não, babou. E aí, hashtag deu ruim. Tá 3-2 para o Al-Hilal. Quando já estava tudo apagado, o Pedro chegou e falou, vou acender uma luz aqui. E aí acendeu a luz no fim do túnel, mas bem no fim do túnel. Mas tá acabando o tempo. Como é que é, Apolo? Ele acendeu a luz junto com a minha vela. Estava acendendo a vela aqui, ele acendeu a luz lá. A bola voltou. Vamos lá, galera. Vamos com 49 minutos e 45 segundos de jogo. A bola é cruzada. Vem pra boca do gol. Falta 1 minuto e 15 pra acabar. Vem a bola pro Gabigol. Dentro da área. Desvia de cabeça. Mergulha o goleiro. Pega, Wagner. Ele fez o certo. Tentou desviar procurando o Pedro. Só que no meio do caminho tava lá o goleirão. E continua demorando a repor a bola em jogo, Penido. É, tô abraçando o Hilton. Nova aliança, né, amigo? O cara. É, o flamenguista deve estar bolado também. Deve estar boladaço, cara. O Flamengo sendo eliminado da final. Vai disputar terceiro lugar. Terceiro lugar, meu amigo, numa competição de 4. Deixa pra lá. Ah, de dois que jogos, vergonha. Né? Dois jogos. Segundo é fracasso. Terceiro é vexame. Quarto é vergonha. É. Malzão, falta 1 minuto para acabar tudo. Vamos lá, vem o Michael, dominou a bola, botou na canhota, Salém penetrou, invadiu, driblou primeiro, segundo, colocou. Santos defende, era o quarto gol. Defendeu o goleiro do Flamengo, Coelho. É, o Santos nem deu rebote, faz a ligação rápida. É a última chance, Penido. Última bola para o Flamengo se manter vivo no Mundial. Vem bola para o domínio do Gabigol. Ponta direita, domina, bota no campo de ataque. Vira Davi Luiz, vira atacante, vai para a ponta. Entre a linha lateral do campo da área perigosa. O zagueiro entrou, cortou, espirrada a bola para a lateral. Ela vai embora, ela vai para fora. E o árbitro está atendendo o aceno do Bandeira. Está dando ao Hilal bola. Está correto, Wagner? Está sim, Penido. Infelizmente está correto, sim. O Davi Luiz, como você disse, virou atacante. bem pertinho da bandeirinha de corner, vai acabar o jogo, hein? Vai acabar 3-2 ao Hilal e o Flamengo fica fora do Mundial, fora do título. Terceiro lugar, quarto lugar, é tudo como diz a Paulinho. É vergonha, não tem jeito. Tem que ganhar, no barato, chegar na final e jogar, né? Como disse o Apolinho, o pior de tudo, além de perder, que é um resultado que pode acontecer num jogo, só tem 3 resultados, perder um deles. Pode acontecer, mas não dessa maneira. O Apolinho se garante sozinho, já deu a para, Apolinho deu a planta, Flamengo tem a última bola de novo. Outra chance que o destino pode estar concedendo ao Flamengo. Gabigol dominou, a bola virou, ponta canhota, Cebolinha, vai garotaço, toca pra dentro da grande área, preparou pro Gabigol, bateu, tocou na zaga, é corner, Wagner. É uma terceira oportunidade que o Flamengo ganha pra empatar. Agora o Pedro fez sinal pedindo para que o Santos vá pra área, você, Penido, eu, Apolinho, Coelho. Vamos todo mundo pra área, Penido. Todo mundo em campo, todo mundo na área. O momento de sufoco maior. Gabigol no corre, partiu, bateu, tocou a bola pra dentro da grande área. Vem Davi Luiz, salvou de novo a defesa do toque do Thiago Maia. A bola vai embora, a bola vai pra fora. Ele conseguiu completar, mas errou o alvo. O árbitro olhou o relógio. Acabou o sonho em 2002, vai ter que esperar um tempo, galera. Final de jogo, acabou. Al Hilal 3, Flamengo 2. No Açaí Atacadista tem tudo para você curtir o verão com muita qualidade, variedade e preços baixos. Vambora, verãozar no Açaí. E assim é o seu plano de saúde, assistência médica e odontológica para todas as idades. Compressas cirúrgicas que não causam dor quando precisam ser removidas. Curativa, a compressa cirúrgica também de Lemerson e da Proxel. Que você deve estar arrebentando. Também com apenas um realzinho só, você lança sua bet, tem o saque mais rápido do mercado. Acesse pixbet.com. Chega nas faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. O Sinaf está pago. Sinaf Seguro 0800-702-9930. Nação Rubro Negro. Cliente Team Black vai para o Marrocos com mensagem de WhatsApp e Instagram por 7 dias. Compartilha essa emoção. Alticar Proteção Veicular, você cuida de quem ama e nós cuidamos do que é seu. Domingo a Tupi estreia o meio-dia, Heraldo Leite, 5 estrelas. É fera, galera, o camisa 10 da Tupi, Heraldo Leite, meu irmão amado, querido, amigo de fé, irmão camarada. 11 Copas do Mundo e conhecimento profundo, sabe tudo de bola. Comentando e apresentando o Heraldão. Bom, vamos à rápida palhinha do Apolinho. Na sequência vem aí o show do Apolinho. Apolo, que vergonha, que vergonha, que vergonha. É uma tragédia anunciada, né? O Flamengo errou lá atrás. A gente vai bater nessa tecla. O fã-clube dos técnicos estrangeiros vai dizer que ele não teve tempo para trabalhar, mas o erro principal, alguns erros, não foi só um. Primeiro, aquela espera de 50 dias. Depois, a troca do Dorival. Foi um absurdo, um negócio assim. O cara foi campeão da Copa do Brasil, tetracampeão da Copa do Brasil, tricampeão da América. Aí, em vez de ganhar um baita de um prêmio, um dinheiro, foi demitido. E aí trouxeram esse cara que alguém disse lá, eu acho que o outro português, que parece que é parceiro dele, o JJ. Outro dia eu estava ouvindo o cara dizendo, o JJ fez um ano esplendoroso no Flamengo. Ele trabalhou só 6 meses no Flamengo, não trabalhou um ano, foi muito bem. Mas trabalhou só 6 meses, não trabalhou um ano. Depois começou a perder, tudo está perdendo até agora. Mas o que acontece? Esse cara veio e destruiu tudo que estava feito. E agora vai começar, vai contar a história. Já antes do jogo ele preparou, dizendo assim, olha, isso aqui eu não tive tempo para trabalhar. Agora ele vai se queixar do calendário, do tempo. Ele agora tem o Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil. Quer dizer, tem mais 3 fracassos aí pela frente para ele poder explicar. Enfim, ele não é um bom treinador, todo mundo sabe isso. Saiu do Corinthians escorraçado pelos jogadores e veio ser a solução do time do Flamengo. Eu não culpo nem a diretoria do Flamengo, que ela sempre procura fazer o melhor, mas nem sempre acerta. Dessa vez eu acho que foi um erro brutal a troca. E ele é realmente, ele é a comissão técnica dele. Esse início de ano, desses 50 dias de treino, e esses 20 e tantos dias, 30 dias, né, 30 e 35 dias de treinamento, Os caras não conseguiram fazer com que os jogadores entrassem em forma física, meu Deus do céu. Não tem como explicar isso. É igual batom na cueca. Enfim, os caras venceram de 3-2 porque o time deles não é bom. Se fosse um time bom, se fosse o Real Madrid, teria sido um 6-7. Pode ter certeza disso. Não tenho nenhuma dúvida que se o Flamengo enfrentasse o Real Madrid mal como está, o Real Madrid bateria hoje no Flamengo 6-7. Ainda bem que não foi o Real Madrid. Bom, o resto eu conto daqui a pouquinho do show do Apolinho. Falou, Apolinho Washington Rodrigues. Já já o show do Apolinho. No Açaí Atacadista tem tudo para você curtir verão com muita qualidade, variedade, preços baixos. Vambora, verãozão no Açaí. Altez e peças automotivas, compre pelo site, retire em nossas lojas na Penha, Barra e Recreio. Na Altez, a peça mais importante é você. O Assim é o seu plano de saúde, assistência médica e odontológica para todas as idades. Compre essas cirúrgicas que não causam dor quando precisam ser removidas. Curativa, a empresa. As compressas cirúrgicas da MedLevis e da Proxel. A Pixbet está arrebentando também com apenas um realzinho só. Você lança a sua bet, tem o saque mais rápido do mercado. Faça como eu faço, acesse pixbet.com. Chegando as faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. O Sinaf está pago. Sinaf Seguro 0800-702-9930. Altcar Proteção Veicular. Você cuida de canhão e nós cuidamos do que é seu. 18:11, galera, Nação Rubro-Negra, que continua no Marrocos. Cliente Team Black tem no Marrocos mensagens e WhatsApp, Instagram grátis por 7 dias. Compartilhe essa emoção, já que o time não foi mal. Foi bem não, foi mal de montão. Vem aí agora coisa boa. Show do Apolinho, para explicar essa tragédia do Flamengo, essa vergonha deprimente. 3-2 ao Hilal, Flamengo fora da final do Mundial. Vem aí o Apolinho, completa essa edição do Super Futebol pela Tupi, teu Tupi. Tupi, sai da frente. Futebol é na Tupi. Tupi, Tupi, o sol do Brasil. O Assim é o plano do Rio. Assistência médica odontológica em ampla rede própria e credenciada. Há mais de 30 anos cuida da saúde do carioca com qualidade médica reconhecida e atendimento humanizado. Programa de medicina preventiva Assim Special Life. Hipertensão, diabetes, emagrecimento saudável, problemas na coluna, saúde mental e bebê. Assim, saiba mais em assim.com.br e no blog vivaassim.com.br. Ligue 2102-5555 ou fale com seu corretor. A Pixbet é a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Também, com apenas um real, você lança sua bet e se ganhar, saca a grana rapidinho via Pix. Tudo sem complicação, nem burocracia e com suporte humanizado 24 horas. Aproveite as melhores cotações do mercado com o saque mais rápido do Brasil. Acesse agora mesmo a pixbet.com e depois é só correr pro abraço. A TIM, patrocinador oficial do Clube de Regatas do Flamengo, está com benefício imperdível para você compartilhar toda a emoção do Mengão em tempo real. Cliente TIM Black tem mensagens de WhatsApp e Instagram grátis por 7 dias no Marrocos. É isso mesmo, Nação Rubro-Negra. Agora a sua paixão será compartilhada com ainda mais possibilidades. Venha para a TIM e aproveite. Saiba mais em tim.com.br. Amigo reparador, fique tranquilo. Você encontra tudo o que precisa nas lojas da Altese, inclusive toda a linha de importados. São mais de 30 anos levando qualidade com bom preço para você. Altese Peças Automotivas, lojas na Penha, Barra, Recreio, central de atendimento 2122-5333. 2122-5333. Na Altese, a peça mais importante é você. Vambora verãozar, verãozar, ir pra praia, pra piscina ou viajar. No Açaí é o seu melhor lugar, pra comprar pro seu comércio e também para o seu lar. Um verão de preços baixos, você sabe onde comprar. E aí, vambora verãozar, vambora pro Açaí, Açaí Atacadista. Vambora verãozar, na sua casa ou negócio, curtir, economizar. Açaí Atacadista, tudo a ver com o seu verão. Toma, toma, toma. É verão, 40 graus, no asfalto ou na favela. Sol a pino no cangote, mas a vida é... Ai, delícia! Baile funk tá bombando, multidão pra todo lado. É aí que eu te pergunto. O sinal tá pago? Tamo junto. Sinaf. Liga agora. 0800-702-9930. Sinaf Seguros. Melhor fazer. Sinaf. Tá pago. É nóis. Ano novo, vida nova. Pensando alto? Faça como eu. Venha para Alticar. Planejamento, organização e revisão de tudo que ficou no ano velho. Tudo isso você só tem com a tranquilidade se o seu patrimônio estiver protegido pela Alticar, com assistência 24 horas para seu veículo. Pense grande, pense forte, pense alto. O ano começou e requer pensamento alto mesmo. Venha para Alticar. Proteção veicular. 24 horas de assistência. Faça como eu. Ligue 2042-3442. 2042-3442. Outcar. Neste mês tem promoção na Medeiros de Moraes Madeiras. Portas e compensados com super desconto. Medeiros de Moraes Madeiras, 80 anos de bons negócios. Tradição em madeiras, compensados, rodapés, portas e janelas e muito mais. Rua Frei Caneca 35, Centro do Rio. Medeiros de Moraes, a melhor opção em madeiras no Rio. Minha gente, se liga nessa dica. Se a temperatura aumentar, não dê bobeira. Corra para casa e vídeo e peça o termômetro MicroLife Dual Mode da Mad Levinson. Só o termômetro MicroLife Dual Mode tem tecnologia para medir a temperatura pela testa e pelos ouvidos e foi desenvolvido pela MicroLife, líder mundial em equipamentos para a saúde. E você encontra o Dual Mode MicroLife em todas as lojas da Casa e Vídeo ou pelo telefone 4002-3535 e tem pelo aplicativo ou pelo site www.casevideo.com.br. Termômetro MicroLife Dual Mode, um produto com qualidade garantida pela Mad Levinson. Apolinho. Oferecimento. Em Sete Bom, o novo conceito em dedetização. Ligue 3842-4242. Mercado Extra. Atendimento, qualidade e preços imbatíveis para você economizar. Cobrecom. Fios e cabos elétricos. Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Bet Nacional. A Bet dos brasileiros. E Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia. Aqui Tupi, show do Apolinho, 18 horas e 18 minutos, com 18 minutos de atraso para um segundo tempo, estamos começando o nosso programa que vai ser especial. Mesmo depois do fracasso do Flamengo, o vexame do Flamengo, a torcida arco-íris está vibrando, né? Está festejando, que é a maior torcida do mundo, é a torcida contra o Flamengo. Né? É, todo mundo se reúne e faz parte disso do futebol, isso é que aquece o futebol, na verdade. Estão gozando, estão sacaneando, fazem muito bem, deve fazer isso mesmo. A torcida do Flamengo tem que entubar. Tem que entubar, porque quando o Flamengo ganha, a gente também sacaneia todo mundo. Então, vamos entubar direitinho, não vai criar confusão, não arrumar briga, nada, porque o Flamengo perdeu e foi de pouco. Foi de pouco. Poderia ter sido demais. E foi uma tragédia anunciada, e vocês ouviram os meus comentários durante todo, 15 dias atrás, desde que o Flamengo entrou no Mundial, falou, olha, vai ser um milagre se conseguir escapar de passar, porque o Flamengo está se arrastando em campo, fisicamente está morto. Né? Mal preparado, mal dirigido, esse treinador aí foi um gol contra que não tem tamanho. Agora o fã-clube dele, que não é pequeno, vai começar a dizer, não, faltou tempo, coitado, ele chegou agora, ele está se adaptando ainda, precisa de mais uns 4 ou 5 anos para poder fazer o time dele, enfim, essa baboseira que vocês acompanham aí quase que diariamente. Mas foi uma vergonha, um vexame, um fracasso total e rotundo. E parabéns ao Hilal pela vitória, que foi até de pouco. Poderia ter vencido demais. E vamos começar o show do Apolinho chamando o Mengão para saber o que é que estão dizendo agora. O que eles vão contar em casa. Vamos saber do Flamengo com ele. Marcos. Alô, Apolinho, amigos ligados na Super Rádio Tupi. É isso, um clima de final de festa no Flamengo depois da eliminação precoce no Mundial de Clubes. Pela primeira vez o Flamengo fica na semifinal em 2019. Passou pelo Al Hilal, agora não conseguiu repetir o sucesso. Desta forma, vai disputar o terceiro lugar sábado, enfrentando o perdedor do duelo entre Real Madrid e Al Ahly do Egito. Vamos ouvir Everton Ribeiro, capitão do Flamengo, na saída de campo e as justificativas depois da derrota por 3-2 para o clube da Arábia Saudita. Acho que é difícil agora encontrar palavras. Essa equipe, desde quando fomos campeões, sonhava com esse momento e não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Eles estão de parabéns, conseguiram neutralizar o nosso jogo e em dois lances ali dentro da área, acabamos tomando os gols, sofrendo uma expulsão que realmente fica muito difícil e não conseguimos como equipe neutralizá-los, reverter essa partida. Então agora é levantar a cabeça, a gente sabe que vai ser um momento difícil, um momento que vão vir críticas, vai ser mais um desafio para a gente passar por cima e só trabalhando que a gente vai poder sair desse momento aí que é um começo de ano muito ruim, tá, gente? E o trabalho daqui pra frente, Apolinho? O Flamengo tem nos dias 21 e 28 de fevereiro a Recopa Sul-Americana diante do Independiente Del Valle do Equador. Jogo de ida lá no Equador, a volta no Brasil e mais uma oportunidade para ser campeão. Ou no caso do Vitor Pereira, mais uma oportunidade que não veio ao Flamengo somente para ficar no quase. E a vida dele até o começo do Campeonato Brasileiro. Tem a Recopa Sul-Americana, os clássicos do Campeonato Carioca, que são pesados também, ainda estão por vir, isso sem contar eventuais semifinais e finais. É o Flamengo ligando o sinal de alerta, muito cedo, logo no começo do mês de fevereiro, Apolinho. É ele que prepara o lombo, porque a galera vai pegar no pé dele com toda certeza, né? Ainda, agora só falta para culminar a lambança, ele perder para o Independente Del Valle. Aí dose para javali enfurecido e ele vai ter que... Vai ser difícil para ele ir ao supermercado. Enfim, vamos aguardar o que esses caras vão fazer daqui para frente. Foi uma vergonha o que aconteceu. A torcida do Flamengo deve estar cuspindo marimbondos vermelhos. E com toda a razão, toda a razão. E foi tragédia anunciada. Quem ouviu todos os meus comentários ao longo dos últimos 10, 15 dias, que eu vendo, olha, cuidado, isso aí vai ser o prenúncio de um fracasso. E não, eu estava preocupado, aumentou minha preocupação, diminuiu quando os caras tiveram todo aquele trabalho para jogar a partida passada, com muito desgaste. Ainda assim, sobraram em cima do Flamengo. O Flamengo é um time totalmente descompensado fisicamente. Uma vergonha que nós vimos em campo aqui. Aqui Tupi, show do Apolinho. Aqui Tupi. O Mercado Extra tem tudo para você curtir o melhor da estação. Aproveita, todo dia tem oferta com a cara do verão. Paleta bovina, quilo R$25,99. Filezinho de frango Sadia, 1 quilo, R$14,90. Leite longa-vida Barra Mansa ou Glória, 1 litro, R$3,99. Óleo de soja lisa, 900ml, R$6,99. Melão amarelo nacional ou abacate, quilo, R$5,49. Água sanitária da Clor, 2 litros, R$3,99. Mercado Extra, conta com a gente. Chegou o maior barato de Caxias. Vem pra Chatuba, Caxias. Vem. Aqui tem ofertaços exclusivos em toda loja em até 12 vezes sem juros. Vem que tem. Tubo Tigre para esgoto, 6 metros por 100 milímetros, R$112,90. Chuveiro Top Jet, multitemperaturas, 127 volts, Lorenzetti branco, R$99,90. Chatuba, Caxias, Rodovia Washington Luiz, número 2512, em frente ao Caxias Shopping. Chatuba. Construir ou reformar, Fibrolar vai te ajudar. Escolha melhor para a sua obra. Madeiras para construção, pergolados, telhados, brutas e beneficiadas. Madeiras documentadas pelo IBAMA. Compensados, madeirites, plastificados, MDF, assoalhos, portas, janelas, painéis, ferragens, entre outros. Aceitamos todos os cartões. Fibrolar Madeiras disponibiliza estacionamento próprio. Estamos localizados na rodovia Washington Luiz, 3931, Duque de Caxias. Telefone 2672-9001, zap 994-085461. Visite nosso site. Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu. Vendas 4003-9824. Cimento Mizu. Que tá bombando um multidão pra todo lado. É aí que eu te pergunto: o Sinaf tá pago? Tamo junto. Sinaf. Tá liga agora: 0800-702-9930. Sinaf Seguros. Melhor fazer. Sinaf. Tá pago. É nóis. Dona Baratinha, vou lhe dar um tempinho pra juntar suas coisinhas e deixar a minha casinha em paz. Se não obedecer, vou chamar em Sete Bom. Quer ver? Quer? Em Sete Bom. Não. Para combater baratas, formigas, cupins e bichos peçonhentos, chame quem sabe. Chame Insete Bom. 3842-4242. 3842-4242. Insete Bom é bom. Precisava chamar Insete Bom? Precisava? Sai, barata! Verão da Economia. Super ofertas, muita economia. Promoções de quarta. Alho, R$12,98. Ovos, 20 unidades, R$10,98. Cebola, R$3,98. Limão Taiti ou pepino, R$2,28. Repolho verde, melancia ou beterraba, R$2,98. Abóbora corte, abacate, banana d'água ou batata doce, R$3,98. Óleo Vitalive, R$6,99. Azeite extra Virgem Cozinheiro, R$18,99 no app. Tudo pra você economizar mais. Acesse o portal da Tupi. A Tupi tá na internet. www.tupi.fm. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. A carne suína vai fazer a alegria para a sua folia. Aproveite as ofertas que o Inter preparou para você. E Álamo Proteção Veicular. Proteja seu veículo contra roubo, furto, colisão. Ligue 40001939. Álamo, a gente faz melhor porque ama o que faz. Diga aí, Bibi. Digo sim, Apolinho. Quem tá pela Washington Luiz, preste atenção, chove forte neste momento na via. As pistas estão completamente alagadas nos dois sentidos, desde os acessos até Campos Elíseos. Quem tá pela Governador Leonel de Moura Brizola, também conta trânsito impactado, desde a Bulhões Marcial até o viaduto Brigadeiro Eduardo Gomes, e lentidão a partir da estação de trem do Corte 8 até o bairro Jardim. Jardim Vila Nova. Para quem segue para Caxias, pedimos paciência neste momento. Uma opção também é acessar Automóvel Clube, bem ali na altura de São João de Meriti, apesar de observar alguns pontos de lentidão ao longo da via. Atendimento especializado caso sua empresa sofra um ataque cibernético. Conheça o seguro Tóquio Marine, riscos digitais. Fale com seu corretor, Viviane Costa, e as informações do trânsito direto para o show do Apolinho. Você sabia que a Cobrecom é uma das maiores fabricantes de fios e cabos elétricos para baixa tensão do país? Os produtos Cobrecom estão presentes no lar de milhões de brasileiros e em grandes obras como hospitais, aeroportos, estádios de futebol, etc. A Cobrecom investe constantemente em máquinas, equipamentos, mão de obra qualificada para levar produtos confiáveis e de alta qualidade para todo o mercado. Acesse cobrecom.com.br. Cobrecom, fios e cabos elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Cobrecom. PixBet é a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Também, com apenas um real, você lança sua bet e, se ganhar, saca a grana rapidinho via Pix. Tudo sem complicação, nem burocracia e com suporte humanizado 24 horas. Aproveite as melhores cotações do mercado com o saque mais rápido do Brasil. Acesse agora mesmo a pixbet.com e depois é só correr pro abraço. Conosco o nosso Manolo Gomes vai falar com vocês sobre o Márcio Viril, o furador de gelo. Se o Flamengo tivesse tomado o Márcio Viril, a história seria outra, mas não tomou, broxou. Manolo, o que é que está faltando? Boa tarde, tudo bem, Apolinho? Tudo bem? Tudo certo? Mais ou menos, depois dessa trolha que o Flamengo tomou, não pode estar bem. Faltou o Márcio Viril. Ah, é verdade, todo mundo ficou assustado. Não dá para acreditar, né, Apolinho? A gente fica até assustado com esse resultado. Fica até, me deu até um branco, Apolinho, me deu até um branco depois desse resultado, meu amigo. Mas fale então sobre o benefício do Márcio Viril, que é o furador de gelo. É verdade, furador de gelo, o Márcio Viril é diferenciado, gente, ele dá muita energia, muita disposição, você fica guerreiro ali na hora H. O grande detalhe do Márcio Viril é o seguinte, o Márcio Viril, ele é natural, não tem nenhuma contraindicação, tem várias vitaminas, vários sais minerais, isso é importante para aumentar o seu desejo sexual, aumentar os níveis de testosterona. Testosterona é um hormônio muito importante para melhorar a sua frequência sexual durante a semana. Então, você vai tomar de 3 em 3 dias. E é uma forma bem peculiar de tomar. Você vai tomar 20 minutos antes da partida, 20 minutos antes da relação sexual. O que que ele faz? Ele funciona como um vasodilatador. Ele vai dilatar as veias, as artérias. Ele aumenta o calibre dessas veias. Então, quer dizer, ele vai melhorar o fluxo de sangue, te dando capacidade física de ter uma relação sexual. A gente sabe que tem muita gente que sofre com a disfunção, a impotência, às vezes está passando por um momento que não é muito bacana, né? Isso pode gerar um grau de disfunção. Você sabe que muitos especialistas falam, né, Paulinho, que a questão da disfunção erétil, 60% pode ser psicológica. Então é importante usar o Márcio Viril. Ele trabalha no neurotransmissor, ele tira aquela pilha de nervos, melhorando o seu desempenho, melhorando o tempo da relação. Inclusive, para quem sofre com ejaculação rápida, ejaculação precoce, o Márcio Viril é muito concentrado, muito poderoso. O furador de gelo funciona, Paulinho. E qual é a promoção para agora, para quem ligar imediatamente? Vamos fazer o seguinte, para você que está acompanhando o programa, ligue agora, 0800-909-0050. Estamos de plantão, ligue agora. 0800-909-0050. Você compra o Márcio Viril hoje com 70% de desconto. Gente, um baita de um desconto, 70% de desconto. E vai levar de presente o kit sedução. É isso mesmo. Tem umas brincadeirinhas ali para você usar na hora H. Mas ligue e aproveite. 0800-909-0050. 50, Paulinho! Ligue agora, ligue já! 0800-909-0050 0800-909-0050. Márcio Viril. Você não pode perder a feira de impermeabilização da Obra Max. Produtos de qualidade profissional, tudo à pronta entrega e com os menores preços do mercado. Manta líquida Tecril T103, 12 quilos, só R$ 229,00. Pintura asfáltica 18 litros, Draico, só R$ 239,90. Manta asfáltica 4 milímetros, 10 metros, Viapol, só R$ 599,00. Veja mais ofertas em obramaxofertas.com.br. A Obra Max fica na Avenida Brasil, 3.666, em Benfica. Compre de onde estiver em obramax.com.br. Supermercado que rima com carnaval. Queijo prato, peça ou pedaço, quilo 29,80. Filé de vida, 1 quilo, 12,50. Esplendoroso. Costela salgada, quilo 19,90. Papel neve, leve 16, pague 15, 19,98. Babado. Alcatra, peça vácuo, quilo 29,50. Um luxo. Mundial, o menor preço total. Isabelle Benito. Oi, gente, vocês sabem que eu indico a Reopax, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Só a Reopax tem planos a partir de 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão. Clube de vantagens para você economizar. Sorteio mensal de até R$30 mil em dinheiro e muito mais. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no RealZap 0800-703-0236. Assine Reopax e viva um 2023 tranquilo. O Campeonato Carioca tá chegando com tudo e você não pode deixar de profetizar na Bet dos Brasileiros. Você garante saque mais rápido via Pix, suporte 24 horas, melhores cotações, jogos ao vivo com campinho interativo, 100% seguro e confiável. Cadastre-se agora mesmo e faça a sua profecia no seu time do coração, www.betnacional.com. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos Cariocas, a Bet dos Brasileiros. O Mercado Extra tem tudo para você curtir o verão. Alho quilo R$13,90. Alcatra bovina peça a vácuo quilo R$29,90. Mercado Extra, conta com a gente. Precisa de dinheiro? O Banco BMG tem a solução. É aposentado do INSS, servidor público ou pensionista? Peça seu empréstimo consignado no BMG, com taxas menores do que de outros empréstimos. Acesse bancobmg.com.br e simule. BMG, o banco sem barreiras. Consulte condições no site. Máquina do Tempo. Lembra dessa? Não precisa nem me avisar, basta pensar. essa é a Kátia aqui na Tupi, no show do Apolinho. Valdir Luiz, da Rádio Nacional, nosso companheiro, comentarista de futebol e comunicador aos sábados às 8 horas da manhã com a Jovem Guarda. Mandou bem, 10 para ele, Kátia. O Haroldo Couto, lá de Marrocos, ele tá ouvindo, tá buzina da vida, mas mandou o Kátia também, 10 para ele. O Antônio da Banda dos Selvagens, 10 para ele também, Kátia. Gil Nova Iguaçu, 10 para ele, Kátia também acertou. Antônio Maciel, Serafim Maciel, o nosso Gabriel, o Nelson e o Marcelo, lá no Rio do Pincel, Jacarepaguá, Requeijo de Bandeirantes e várias lojas para a cidade. Rio do Pincel pintando 7, 10 para ele, acertou. Doutor Cleiton Bezerra, delegado da Polícia Federal, 10 para ele, está de olho no Robertão. Kátia acertou também. Essa mulher que tem o Coronel Milan, 10 para ele, Kátia acertou também. Essa é muito fácil, quero ver na hora chegar o Alves da Cabelle. Vamos ver mais aqui, quem é que tem mais aqui? O meu amigo Caramba da Rio Luz, buzina com o Flamengo também. É, o Flamengo tomou aí um banho de bola do Modesto Al-Hilal. Foi lá, deitou e rolou em cima dele. O Caramba tá bravo, mas acertou. 10 para ele também. Álvaro da Camélia, Álvaro de Lás, meu Deus do céu, vou abrir agora aqui. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Álvaro da Camélia vai opinar. Atenção, ladies and gentlemen, boys and girls. Álvaro da Camélia opinou, ele falou. Ah, só você me faz rir nessa hora difícil da minha vida, meu Deus do céu. Ele mandou aqui com fritas e molho ferrugem, Martinha, Zerinho Redondinho pra você, seu Delay. Não ri que o Flamengo perdeu, não faz isso não. Zerinho Redondinho, como é que meteu Martinha? É Zerinho Redondinho, tá acabado. Ô, rapaz, não tem, meu pé me dói. Zerinho Redondinho, sim senhor. Para de rir do vovô Álvaro, que ele fica triste. Não ri dele. Mas é Zerinho Redondinho, sim senhor. É Zerinho, hein? É Zerinho, sim senhora, é zero, tá acabado. Ah, meu Deus, de lado, alô, Vinho, alô, Dudu, alô, Serginho, alô, Robertinho, alô, Flavinho, alô, Angélica, alô, Claudinha. Para de rir do vovô, menina. Ele fica muito triste, o Flamengo perdeu, não faz isso não. Para, meu Deus, vai ficar pra passar mal aí. Ai, meu Deus do céu. Chama o homem aí no ar, bem, tá chovendo, vê se ele areja a cabeça dele. Zerinho Redondinho, sim, tá acabado. Aqui Tupi, show do Apolinho. Plantão Tupi de jornalismo. Matheus Mesquita. Apolinho, município do Rio está em estágio de atenção devido à chuva que ainda atinge várias regiões da cidade, a pontos de alagamento tanto na capital quanto em vias da Grande Tijuca, do Grande Méier, aqui da região central, Avenida Presidente Vargas também com bolsões d'água, Avenida Mendes Sá, com relação ao estágio de atenção. Esse é o terceiro nível em uma escala de 5 e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município. A previsão para as próximas horas continua de pancadas de chuva moderada a forte, podendo vir acompanhadas também de rajadas de vento. Com relação às áreas de risco, 48 sirenes de emergência já foram acionadas, que indicam risco de deslizamentos, principalmente em comunidades aqui do Rio de Janeiro, mas até agora, por enquanto, não há registro de ocorrências graves. Mas as pessoas que moram nesses locais devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil. Em caso de emergência, a Defesa Civil está de prontidão e pode ser acionada através do número 199 e o Corpo de Bombeiros através do número 193. Com relação aos transportes, o VLT está com a circulação paralisada em todas as linhas devido a alagamentos nas vias, portanto, do VLT até o transporte sendo impactado por conta da chuva que ainda atinge o município do Rio de Janeiro e também regiões da Baixada Fluminense. Para o show do Apolinho, Matheus Mesquita. O seu dinheiro. Com a repórter Deise de Assis. E aí, Deisezinha? Apolinho, a Bolsa de Valores fechou hoje em queda de 0,82% aos 107.829 pontos. O dólar comercial foi cotado a R$ 5,17, com alta de 0,5%. Já o euro foi cotado a R$ 5,57, com alta de 0,47%. Para o show do Apolinho, Deise de Assis. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O ano passado registrou o maior volume de saques da caderneta de poupança da história. Foram sacados 103 bilhões de reais a mais que os depósitos efetuados. Mas em dezembro, com o 13º salário, os depósitos voltaram a superar os saques em 6 bilhões de reais. Porém, o mês de janeiro apresentou novo recorde negativo, com os saques superando os depósitos em 33 bilhões e 600 milhões de reais. Tradicionalmente, janeiro é negativo para a poupança, devido aos gastos extras com material escolar, IPVA e IPTU e pelo pagamento de faturas das compras de Natal. Mas em janeiro de 2021, o saldo negativo foi de 19 bilhões e o pior mês da história das cadernetas, que foi agosto de 2022, quando foram sacados 22 bilhões. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Na feirinha do Mega Box você encontra cenoura quilo 4,69, berinjela quilo 3,99, batata doce quilo 3,49, maracujá quilo 12,99, uva vermelha 500 gramas ou banana prata quilo 6,99, abacaxi unidade 4,99. Mega Box, Avenida Brasil 9561, Olaria. Conheça o Mega Box Recreio, Avenida das Américas 13.700, em frente à estação do BRT Salvador Allende. Acesse o portal da Tupi. A Tupi tá na internet. www.tupi.fm. O que você tá fazendo aí na internet? Eu tô aqui pesquisando sobre alarmes. É que eu queria instalar um antes da gente se mudar de casa, sabe? Ai, que ótimo. E quais são as opções? Bom, eu dei uma olhada aqui e o mais inovador é o da Verisure. É aquele da placa vermelha que tem em todo canto da cidade. Você já reparou? Ligue 0300 5050 280 ou acesse verisure.com.br e instale o seu alarme monitorado agora mesmo. Verisure. Protegemos o que realmente importa. E hoje a bola continua rolando e a Tupi vai junto, Vasco da Gama e Nova Iguaçu, com o garotinho José Carlos Araújo, comentários do Dé ou Aranha e todo o TT, o timaço Tupi. O Vasco da Gama do meu amigo Walter Ramos, grande benemérito do Vasco, hoje completando 80 anos, oitentinha. E olha, agora para ele parece que está com 79, inteirinho. A rádio AM, FM funcionando, pneus novos, tudo, estofamento de origem. Ah, maravilha, tá zerado. Alô, Walter Ramos, ô rapaz, aquele abraço. O seu Vasco é o assunto de agora e quem fala do Vasco é ele. Fala aí, Wellington. Apolinho, o Vasco da Gama joga esta noite, 21 horas e 10 minutos, com o Nova Iguaçu e precisa da vitória para chegar a 11 pontos e ficar próximo do G4. E, de repente, repetir a boa atuação da goleada de 5-0 em cima do Resende. Para hoje, está fora o Figueiredo, com uma lesão muscular, e o Luca Orediano, argentino, deverá começar jogando. Também sem o garoto Rodrigo, o De Luca, que foi contratado junto ao Bahia, o Patrick De Luca, será titular. Então, o Vasco para as 9h10 da noite, Ivan no gol, Puma, Rodrigues, Miranda, Léo e mais o Lucas Piton, De Luca, Jair e Nenê, ou Alex Teixeira, Gabriel Peck, Pedro Raul e Luca Orediano é o provável Vasco da Gama do técnico Maurício Barbieri. Uma outra novidade é o goleiro Léo Jardim, que foi relacionado pela primeira vez no banco de reservas. E o atacante Eric foi liberado do Vasco, retorna ao Ipiranga. É mais um que deixa o clube daquela leva da segunda divisão. Sobre o zagueiro argentino Manuel Capasso, ainda falta uma definição na negociação. Quem vai pagar os impostos, se é o Vasco ou o time argentino, para que ele possa vir ao Rio de Janeiro e fazer os exames médicos. O garotinho transmite Vasco e Nova Iguaçu às 9h10 da noite com os comentários do Del Aranha. Apolinho. Aqui Tupi, show do Apolinho. Aqui Tupi. O Mercado Extra tem tudo para você curtir o melhor da estação. Aproveita, todo dia tem oferta com a cara do verão. Paleta bovina, quilo R$25,99. Filezinho de frango Sadia, 1 quilo, R$14,90. Leite longa-vida Barra Mansa ou Glória, 1 litro, R$3,99. Óleo de soja lisa, 900ml, R$6,99. Melão amarelo nacional ou abacate, quilo, R$5,49. Água sanitária da Clor, 2 litros, R$3,99. Mercado Extra, conta com a gente. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Carnaval sem folia e sem oferta é só tristeza. Confira as promoções que vão agitar o folião. E Álamo Proteção Veicular. Proteja seu veículo contra roubo, furto, colisão. Ligue 40001939. Álamo, a gente faz melhor porque ama o que faz. Diga aí, Vivi. Digo sim, Apolinho, o município do Rio entrou em estágio de atenção por conta das fortes chuvas que caem na cidade e o trânsito está completamente impactado em vários pontos do Rio. Quem está pela linha amarela, por exemplo, enfrenta congestionamento do acesso da linha vermelha até o pedágio e depois da saída do túnel da Covanca até a Ayrton Senna, na altura do Senac. Isso para quem está ali no sentido Barra da Tijuca. Em direção ao Fundão, tudo parado, do Engenho de Dentro até a Maré. A Grajaú Jacarepaguá é a melhor alternativa por ter pistas livres. No entanto, reduz a velocidade para evitar acidentes ali no local. Verão Supermarket. Aqui, as ofertas não tiram férias. Só hoje, laranja, pera ou limão, R$ 2,98 quilo. Confira mais ofertas no site redesupermarket.com.br. Viviane Costa e as informações do trânsito para o show do Apolinho. Show aqui na Tupi, show do Apolinho. Aqui Tupi, 18h50. Mr. Bean, qual é a boa aí, Mr. Bean? Muita gente torcendo agora, amanhã, para o time do Al-Ahly vencer o Real Madrid, para ter pelo menos valorizar a disputa do terceiro lugar, Real Madrid-Flamengo. Mas o técnico Carlo Ancelotti não quer saber disso. Ele disse que o goleiro Courtois, o zagueiro Éder Militão e o atacante Benzema irão a uma possível final de Mundial, surpreendendo. Os jogadores chegarão amanhã no Marrocos, no último jogo antes de embarcar para o Marrocos. O Real Madrid foi derrotado fora de casa para o Mallorca pelo Campeonato Espanhol. O treinador não contou com 6 jogadores machucados, fez algumas improvisações, mas amanhã ele espera uma outra postura do time. O treinador confirmou já Rodrigo no lugar de Benzema. Amanhã, outra semifinal, o Real Madrid enfrentando o Al-Ahly do Egito, às 16h. Amanhã, outra semifinal. E todo mundo aí na paquera. O Al-Hilal da Arábia já está na grande final. E Apolinho, o Flamengo que hoje perdeu esse fracasso diante do Al-Hilal, perdendo por 3-2 na semifinal, se junta a Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional como os únicos clubes brasileiros que caíram na semifinal da competição. O Internacional perdeu para o Mazembe em 2010. O Atlético Mineiro para o Raja Casablanca em 2013, o Palmeiras para o Tigres em 2021, enfim, são os times que fracassaram na semifinal e lamentavelmente hoje foi a vez do Flamengo, Apolinho. Pior se for o quarto colocado. E agora o terceiro lugar, a briga disso aí não vale coisa nenhuma, rigorosamente nada. Pode ser Flamengo e Real Madrid, Flamengo e Bom César, Flamengo e Ajax, não vale coisa nenhuma. E o Fluminense é o assunto de agora. Vamos saber do Fusão, e quem fala do Fusão é ele. Sérgio Guimarães. Fala aí, Serginho. Alô, Apolinho. O Fluminense iniciou na tarde desta terça-feira sua preparação para o clássico contra o Vasco da Gama, que será no domingo, às 18 horas, no Maracanã. Será o segundo clássico para o tricolor, que perdeu o primeiro para o Botafogo. É praticamente um jogo decisivo. O tricolor terá toda esta semana para trabalhar, para o Diniz preparar a equipe, que vai ter no próximo domingo, além do André, que retorna ao setor de meio campo, a repetição do time que jogou contra o Audax, com Jorge sendo titular da lateral esquerda e também com a presença do Keno jogando ao lado do Cano. depois de alguns testes e tropeços no campeonato, quando usou times alternativos no chamado revezamento, a tendência agora é o técnico Fernando Diniz colocar a repetição do time titular. Ele considera que a equipe terá o ápice físico na semifinal do Carioca e início da Libertadores. Fernando Diniz teria ficado chateado com algumas críticas, condenando o trabalho elaborado pela comissão técnica, que deu quase 50 dias de folga para os jogadores e eles tiveram que se preparar remotamente, ou seja, cada um individualmente trabalhando a parte física. Ele considera que tudo foi feito através de um planejamento elaborado e que essas críticas foram infundadas, considerando que, além do Fluminense, outras equipes nesse início da temporada também tiveram dificuldades com a questão física, mas agora estão encontrando o condicionamento ideal. Apolinho. Show do Apolinho. Oferecimento. Em Sete Bom, o novo conceito em dedetização. Ligue 3842-4242. Mercado Extra. Atendimento, qualidade e preços imbatíveis para você economizar. Cobrecom. Fios e cabos elétricos. Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Bet Nacional. A Bet dos brasileiros. E Obra Max. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro, sem burocracia. O seu pré-pago pode ser bem mais divertido. No Tim Pré-Top, você pode curtir milhares de filmes e séries com Prime Video versão celular incluído. Ainda tem 9 GB de internet e milhões de músicas com Deezer Go. Tudo isso por R$15 por 15 dias. Venha para o Tim Pré-Top e ative o modo diversão. Tim, imagine as possibilidades. Supermercados Unidos. Queijo Minas Frescal, R$ 25,98. Composto Lácteo Ninho Instantâneo, R$ 15,98. Café Evoluto, R$ 12,98. Margarina Delicata, R$ 4,97. Supermercados Unidos. Ano novo é com Yamaha Nova. O melhor da Yamaha em condições exclusivas. R3 ABS, a super esporte para o seu dia a dia. Com emplacamento grátis e taxa zero. Isso mesmo, emplacamento grátis e taxa zero. E se você quer avançar ainda mais, escolha a líder de vendas e mais completa da categoria. Fazer FZ25. Condição especial com primeira parcela para 60 dias, mais voucher de R$500 para usar na concessionária. Escolha a melhor qualidade. Escolha Yamaha. Consulte condições. Use sempre capacete. Em qualquer lugar do planeta, no interior, na capital, pela internet ou aplicativo. 96,5 Tupi.fm Digital. Alcance mundial. Show! Aqui na Tupi, show do Apolinho. E o Botafogo chamando o que é fora do fogão, é ele. Diga-me lá, Marco. Fala, Paulinho. Boa notícia para o Botafogo, visando ao jogo do próximo sábado contra o Bangu pelo Campeonato Carioca no Estádio Luso Brasileiro. Na manhã desta terça-feira, no CT Lunier, o meio-campo Lucas Fernandes treinou normalmente com o restante do elenco alvinegro. Lembrando que o Lucas foi um dos destaques do Botafogo na última temporada, mas ainda não atuou em 2023, já que se apresentou para a pré-temporada com uma lesão muscular. Lembrando outros jogadores que não estrearam em 2023, o Gatito Fernandes, o Joel Carli, o Kaique e o Eduardo, além do Carlos Alberto. Esse chegou a jogar, mas está entregue ao departamento médico, já que machucou o tornozelo na partida contra o Nova Iguaçu. Então, Lucas Fernandes, próximo de um retorno ao Botafogo, jogador muito importante no ano passado e vai agregar em 2023. Apolo. Aqui, Tupi, show do Apolinho. Mr. Bean, destaques do programa de hoje, Mr. Bean. No Fluminense, André volta ao time domingo contra o Vasco. O técnico Fernando Diniz espera time 100% fisicamente na semifinal do Campeonato Carioca. No Botafogo, recuperado de lesão, Lucas Fernandes treina normalmente e deve voltar ao time em breve. No Vasco, o técnico Maurício Barbieri tem o time principal mais uma vez, logo mais contra o Nova Iguaçu, no estádio Mané Garrincha. Gabriel Peck e Pedro Raul confirmados no ataque. E a principal notícia do dia, o fracasso do Flamengo no Mundial de Clubes. O time foi eliminado na semifinal. Foi derrotado pelo Al Hilal da Arábia Saudita por 3-2. Termina aqui o show do Apolinho de hoje. Vem aí o Radar Tupi, apresentação de Edilson Silva. Estaremos juntos amanhã em Geraldinos e Arquibaldos, no show do Paulo Alves Monteiro. Obrigado pela atenção de hoje, o carinho de sempre. Tenham todos vocês muito boa noite. Tchau, turma. Ego firme na labuta, malandro é quem escuta bom conselho. Super Rádio Tupi apresentou Show do Apolinho. Oferecimento Inset Bom, o novo conceito em dedetização. Ligue 3842-4242. Mercado Extra, atendimento, qualidade e preços imbatíveis para você economizar. Cobrecom, fios e cabos elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. E Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia. Oferecimento. Altcar, proteção veicular. Você cuida de quem ama e nós cuidamos do que é seu. Pixbet, com apenas R$1 você lança sua bet. Acesse pixbet.com. E cliente Team Black vai para o Marrocos com WhatsApp e Instagram grátis por 7 dias. E aí, gente, tudo bem? A partir de agora estaremos juntos com o Radar Ligado, te auxiliando, te ajudando com essa chuva no Rio de Janeiro. Vamos estar ao seu lado, te dando o melhor caminho para voltar. É um programa especial, feito só para você. Você vai acompanhar todo o destaque, de olho no trânsito do Rio de Janeiro, no parado e agarrado trânsito, trazendo as notícias da rua, no nosso tupicóptero também. Vamos falar sobre economia, política, cultura e também do esporte. Éter Ferreira comanda a nossa mesa de áudio. A produção desse programa é do jornalista Carlos Júnior. Vamos lá? Você aí, eu aqui e no ar, o Radar Tupi. Oferecimento. Cliente Team Black vai para o Marrocos com WhatsApp e Instagram grátis por 7 dias. Vai. Vamos começar a girar então com as informações do trânsito para você na night chuvosa do Rio de Janeiro. Vamos saber se o transporte público na cidade está funcionando bem. A situação neste momento, conta pra gente aí, nos trens do BRT, no VLT, no metrô e também nas barcas. Carlos Júnior. Uma ótima noite para você, Edilson Silva, e a todos os ouvintes do Radar Tupi. Olha, Edilson, a gente começa falando que tá tudo certo para quem se desloca pelo metrô aqui na cidade do Rio. Até o momento não há registros de ocorrências de paralisações ou lentidão nas travessias. Tudo certo para quem está nas linhas 1, 2 e 4. A gente também fala que tá tudo certo nos trens no Rio, que até o momento a gente não registrou ocorrências nos ramais da Supervia. A gente fala agora do BRT, porque a estação Vicente de Carvalho, no corredor Transcarioca, vai fechar amanhã para manutenção. Uma opção é utilizar o módulo expresso da estação para embarque e desembarque. A gente também fala do VLT, porque mais cedo as linhas 1 e 2 foram paralisadas por conta de uma avaria em uma composição. Agora a situação já foi normalizada. A gente também fala que quem utilizou as barcas hoje não enfrentou dificuldades nos deslocamentos para Cocotá, Praça 15, Araribóia, Charitas, Paquetá, Ilha Grande e Mangaratiba. Edilson. Perfeito, tá aí Carlos Júnior. Vamos dar um pulinho agora aqui para quem vai para o aeroporto Santos Dumont, quem vai para a rodoviária Novo Rio, ou então também para o aeroporto internacional Galeão, na Ilha do Governador. Bom, a rua de acesso, a via de acesso ao Galeão, a linha vermelha no sentido Baixada, apresenta bastante lentidão próximo ao aeroporto e na chegada à rodovia Washington Luiz. Bom, para quem vai para o aeroporto Santos Dumont, o aterro do Flamengo, a Avenida General Justo, principal via de acesso ao aeroporto, está tudo parado no sentido Zona Sul. Tem fluxo bom no momento no sentido para o aeroporto. Muitas retenções também no túnel Marcelo Alencar para quem segue sentido rodoviária do Rio. Já no acesso à rodoviária pela Avenida Francisco Bicalho, o motorista vai encontrar fluxo intenso nas duas pistas, muita lentidão. Congestionamento na via começa na Avenida Presidente Vargas, que também apresenta lentidão em todo o seu trecho. No Santo Cristo, também há muita lentidão. Da Rua Equador, no sentido rodoviária, e na Avenida Rodrigues Alves, no sentido Caju. Super Rádio Tupi. Chuva forte no Rio de Janeiro e trânsito lento, passando pelas avenidas, pelas ruas e as principais vias da cidade. Zona Norte, agora destaque para você aqui na Tupi. Vamos falar da Avenida Martin Luther King. Como é que tá o trânsito lá? Conta pra gente aqui na Tupi, Carlos Júnior. Isso mesmo, Edilson. A gente fala agora da Zona Norte e fala da Avenida Martin Luther King, porque há lentidão no sentido Pavuna, entre a saída da linha amarela até a estação do metrô Inhaúma. A gente também fala do sentido Del Castilho, porque há lentidão entre o acesso à Avenida Brasil até a Avenida Monsenhor Félix, na altura de Irajá. Edilson. Ok, tá certo. Vamos agora dar um pulinho na Dom Helder Câmara e saber o trânsito aqui no radar da Tupi, Carlos Júnior. Isso mesmo, a gente também fala, segue na Zona Norte, fala da Avenida Dom Helder Câmara, porque há lentidão na pista sentido Benfica, entre as ruas Carlos de Oliveira e Francisca Vidal, na altura de Pilares. A gente também fala do sentido Cascadura, porque o motorista vai encontrar dificuldades entre o viaduto de Benfica e o acesso para a Avenida dos Democráticos. Eu volto com você, Edilson. Edilson Silva. Vamos dar um pulinho agora no trânsito da linha vermelha. 76 na night do Rio. Tupi! Porque no sentido Baixada, a via apresenta muita lentidão em praticamente todo o seu trecho. É aquele pare e siga, em grande parte, próximo ao Fundão, a Maré e também na altura do Caju. Já no sentido, o centro, o trânsito é ruim próximo a Vigário Geral, ao Aeroporto Internacional e também a chegada à Maré. Outro destaque é a linha amarela, que apresenta fluxo intenso no sentido Barra, entre o túnel da Cobanca e a Avenida Ayrton Senna. Já no sentido Fundão, o trânsito é ruim entre a saída 6, em Maria da Graça, e saída 9, na Avenida Brasil. Vamos falar um pouco aqui da ponte Rio-Niterói, porque o sentido Niterói apresenta muita lentidão entre a reta do cais e a Praça do Pedágio, com tempo de travessia estimado em 25 minutos. No sentido Rio, o fluxo segue normal com 13 minutos de travessia. Super Rádio Tupi. Girando, girando com a informação do trânsito para você nessa noite chuvosa do Rio. Tupi. O destaque agora é a Avenida Brasil. Isso mesmo, Edilson. Agora a gente fala da Avenida Brasil, porque há lentidão na pista sentido Zona Oeste, próximo ao Trevo das Missões, Fazenda Botafogo, Coelho Neto e também na altura de Deodoro, Senador Camará e Santíssimo, já no sentido centro, também a lentidão próxima a Ramos, Bom Sucesso e São Cristóvão. O motorista não vai encontrar muita dificuldade em ambos os sentidos, no trecho entre Jardim, Palmares e Santa Cruz. Agora a gente fala de chuva, porque chove nesse momento em praticamente toda a cidade do Rio de Janeiro, chove na Ilha do Governador, Madureira, Saúde, Piedade, Irajá, Santa Teresa, Grande Meia, ali próximo ao Mendanha, também Tijuca, Autoestrada, Grajaú, Jacarepaguá. E a gente fala exatamente dessa questão das chuvas, porque diversas sirenes foram acionadas em várias localidades do Rio de Janeiro, próximo ao Sumaré, Prazeres, Matriz, Liberdade, Dona Francisca, diversas comunidades do Rio de Janeiro. A gente chama atenção para isso, Edilson. Ok, tá certo, tá aí o Carlos Júnior trazendo a informação pra você que vai pro outro lado, vai pra São Gonçalo, vai pra Rio Bonito. Vamos falar agora do trânsito na BR-101, aqui na Tupi, 79 na Night do Rio. Isso mesmo, Edilson, a gente fala agora da BR-101, porque tanto o sentido Espírito Santo quanto o sentido Rio de Janeiro apresentam um bom fluxo de travessia. Mais cedo o fluxo era intenso no sentido Rio, mas agora o trânsito é bom. Eu volto com você, Edilson. Edilson Silva. 7:09. Vamos continuar ligado aqui no trânsito e trazendo a informação para você. Bom, vamos trazer agora o panorama da rodovia Rio Santos, que o motorista encontra bom fluxo em ambos os sentidos. Claro, com lentidão em boa parte, né? Os pequenos pontos de lentidão, próximo à Conceição de Jacareí, Mangaratiba e também na chegada a Itaguaí. Outro ponto de destaque é a rodovia Washington Luiz, no sentido região serrana. O trânsito é intenso, com retenções na altura de Santo Antônio, Saracuruna, Gramacho e também Parque Duque, que apresenta bastante lentidão. Já no sentido Rio, o trânsito também é ruim entre Gramacho e Parque Duque. E para finalizar esse primeiro giro com o panorama do trânsito, vamos falar da rodovia Presidente Dutra. Muita lentidão no sentido São Paulo, próximo a Vigário Geral, Duque de Caxias, São João de Meriti e Belfor Roxo. Já no sentido Rio, a lentidão, muita lentidão, começando próximo a Belfor Roxo. O trânsito agora. Oferecimento. Cliente Tim Black vai para o Marrocos com WhatsApp e Instagram grátis por 7 dias.